O amor é a beleza do mundo, escondida nos teus olhos. Lisa Dalmaso. Amar os outros é a única salvação individual que eu conheço. Ninguém estará perdido se der amor, e às vezes receber amor em troca. Clarice Lispector. Carta ao leitor. Você não vai sair desse livro sem se emocionar. E se quiser chorar, desague. Está tudo bem, vai ficar só entre nós. Minhas memórias vão mexer com as suas. Quando você perceber, já vai estar caminhando pelos mesmos caminhos da saudade comigo, de mãos dadas. Aos poucos, minha vida vai se entrelaçando com a sua, nem que seja por uma frestinha do tempo. As conversas nessas páginas te farão lembrar de uma época em que a vida se mostrava na simplicidade. O amor contido aqui vai encontrar o amor guardado em ti, naquela gaveta de relíquias cobertas pela poeira do tempo que você protege com carinho. Porque, como bem disse Rubem Alves, o que a memória ama fica eterno. Através do meu olhar sobre o mundo, quero que você perceba o seu, aquele lá dentro, onde a vida nasce, numa visita longa, prazerosa, que só fazemos com pessoas especiais. Quando perceber, estaremos com todas as lembranças espalhadas pelo chão da casa, com a beleza dos afetos transbordando pelos olhos. Eu estarei aqui, segurando todos os meus sentimentos nos braços, para que você não saia deste livro com o coração vazio. Assim como um poeta precisa estar disponível para que tudo vire poesia, a gente precisa estar disponível para que tudo seja amor. O amor é a beleza do mundo escondida nos teus olhos. E se a gente estiver aqui para existir? Só isso. Talvez tudo o que façamos agora não seja o que viemos fazer neste mundo. Não é para isso que servimos. Talvez o nosso propósito seja apenas existir e contemplar tudo à nossa volta, em câmera lenta, num movimento de quase pausa que já não conhecemos mais. Qual é o sentido da vida se não apreciarmos a poesia do cotidiano, a beleza que existe nas rachaduras do tempo? Deveríamos todos ser extrativistas da poesia do dia a dia, tirá-la do fundo da vida e trazê-la para a vitrine, como a joia rara que é. Olhar as nuvens e enxergar a divindade que só pode ser vista do lado de dentro da gente. Escutar os pássaros e sentir a sinfonia do mundo mexer com cada molécula do nosso ser. Abraçar uma pessoa como quem deseja se afundar nas vias do seu coração e morar ali, para sempre. Nas linhas finas dos afetos é onde vive toda a nossa felicidade, mas nunca seremos felizes se formos cegos de poesia. Um coração sem visão faz de uma vida uma morte. Precisamos tirar nossas lentes de ver o tédio para enxergar a sutileza que se esconde nas brechas da natureza, na borboleta colorida que pousa na ponta da folha, como uma gota de tinta derramada por Deus. Não chutar de bola da criança que fez de um instante um espetáculo da felicidade, eternizando o tempo nos olhos dos atentos, no cheiro de café que vem intruso e te lembra que o gosto é uma memória que ainda vive em você. Na presença daquela pessoa que, se não tivesse na sua vida, metade da beleza que você enxerga não existiria. O cotidiano é um palco, mas a gente está olhando fixamente para a placa de saída. A simplicidade é mais difícil de ser vista quando estamos com os olhos sujos de pressa, olhando para a não-vida. Manuel de Barros acreditava que quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, estão falando de poesia. Estar vivo é poder contemplar toda a poesia que pulsa no mundo, num lugar onde a impaciência não existe, onde a fome é saciada por companhias irresistíveis, lentamente. Até nos perdemos num riso frouxo. É fazer da sensibilidade um estilo de vida. Para os atarefados que correm em busca de um pódio no desespero do ter, achando que alcançarão a plenitude, perder-se no encanto talvez não faça sentido. Porque nos acostumamos a ser quem não somos. Máquinas de tarefas repetidas, inanimadas, pessoas de mentira, expostas numa prateleira onde o atributo mais valioso é uma alma desbotada, quase sem pulso, de pouca visão. Segundo Platão, quando olhamos para algo realmente belo, sentimos uma nostalgia, como uma saudade de uma harmonia da qual já vivemos, mas para a qual desejamos voltar. Talvez por isso o filósofo Roger Scruton tenha dito que a arte, através da beleza, é um caminho para a promoção dessa harmonia, dessa volta para casa. Mas há quem diga que uma vida de poesia é loucura. Talvez a loucura seja um sinal de vida. O paraíso que buscamos não é um lugar, é um olhar, é ser bom de visão. Não dos olhos, mas do coração. É isso que faz o nosso existir ter sentido. São os olhos atentos que traduzem a beleza do mundo para que corações cegos continuem pulsando. Saber que alguém te quer por perto é um dos mais belos milagres do afeto. O gosto do amor. A fartura lá de casa sempre foi o amor. Até os 10 anos, estudei numa escola que ficava na esquina de casa. Lembro que meu irmão e eu, às vezes, acordávamos atrasados e tínhamos a sorte de conseguir chegar à escola antes do portão fechar. Era uma escola simples, de bairro, cheirando a giz de cera e tinta guache. Naquela época, o pátio era de pedrinhas soltas e os muros de grades, como aquelas de cancha de futebol. Como a escola era perto de casa, minha mãe sempre levava o lanche pra gente na hora do recreio. Assim que o sinal batia, lá estava ela, segurando um potinho com bolinhos fritos e uma garrafinha de café. Eram bolinhos simples, feitos de água, trigo, sal e amor. Eram bolinhos de amor. Chegávamos perto da grade e ela nos entregava os bolinhos e um copinho de café, para cada um de nós. Era nossa santa ceia de afetos. As crianças ao redor ficavam curiosas com aquela mãe distribuindo amor. Ofereça para eles, ela dizia. E assim a comunhão se estendia pelos pátios da escola. Lá em casa, o amor sempre foi farto. Mas nem todo mundo está preparado para a fartura do amor. A diretora da escola não gostava disso e falava: Marilene, não pode trazer lanche para as crianças aqui. Mas ela nunca conseguiu fazer minha mãe parar de nos amar. Era o amor que nos nutria entre as grades da escola. Minha mãe tinha prazer em nos ver na hora do recreio. E ninguém tira o prazer de uma mãe. Todo dia ela estava lá, alimentando seus filhotes, parecendo uma passarinha carregando o amor no bico. Nossa família sempre foi mais farta. Éramos crianças rechonchudas, bem alimentadas com bolinhos de amor. Essas crianças estão com sobrepeso, diziam para ela. Não é sobrepeso, é amor. Era o que falava o coração da mãe. Lá em casa, o amor sempre foi farto, mas nem todo mundo está preparado para a fartura do amor. Tem gente que é farta de amor farto. Eu não. Eu quero é ter sobrepeso de amor. Depois que saímos daquela escola, a diretora subiu um muro de tijolos. Meu irmão brincava: a escola teve de fazer muros para proibir a senhora de levar lanches. Mas nenhum muro há de silenciar o amor de uma mãe, porque a fartura lá de casa sempre foi o amor. Cada problema começa a se resolver quando a gente decide fazer do amor a lei da nossa vida. Ensinamento de Gandhi que minha mãe seguiu à risca sem nem mesmo conhecê-lo. Cozinhar é a forma da minha mãe dizer que ama. Sua força está na comida e no amor. Mas que gosto tem o amor? Para mim, o amor sempre vai ter esse sabor de bolinho frito com café, entregue entre as grades da escola por uma mãe sedenta em amar seus filhotes. A saudade é a luz que o amor acende no coração. Uma luz que não se apaga. É possível uma pessoa ir embora sem partir? Não consigo lembrar direito dos meus últimos 4 anos. Não sei quais comidas novas experimentei, quais lugares visitei, quais momentos ficaram marcados. Mas os meus primeiros 4 anos de vida não me saem da memória. Eu morava no mesmo terreno que a minha avó paterna. Fui uma dessas crianças sortudas, com a avó sempre por perto. O que eu tenho dela são apenas fragmentos de lembranças. Mas são pedaços tão bonitos, tão poéticos, tão profundos que ficaram selados em mim. A imagem dela é como uma pintura pendurada na parede da sala, ocupando a parte mais importante do meu cômodo. Sempre visito minha galeria interna. Eu, sentada na calçada, com as perninhas balançando, enquanto a avó descascava a cana plantada no fundo do quintal, ela me dando as raspinhas de gelo com açúcar que tirava direto do congelador da geladeira. Ali, a felicidade encontrava seu lugar. Hoje, nem fazem mais geladeiras com raspinhas de vó. Os passeios à igreja que eu fazia com ela toda semana. Quando não podia ir, ficávamos meu irmão e eu chorando no portão, vendo a avó partir, de coração partido, por nos deixar para trás. Bem coisa de vó. Eu nunca esqueci seu coque no cabelo, seu vestido de botão, seus óculos de grau, sua doçura singular. Lembro que gostava do braço dela, aquele braço de pele fininha, parecendo um tecido sofisticado, que eu adorava acariciar. Ela sentada na varanda da casa, tomando chimarrão logo pela manhã. Tenho lembranças tão nítidas, como se eu tivesse vivido mais tempo junto a ela. Tenho primos que não criaram memórias boas com a avó, e que até dizem que ela não foi uma boa mãe. Mas nenhuma opinião de quem não soube quem ela foi vai mudar o que ela criou em mim. Ela criou amor em mim. Nada é capaz de desfazer um amor. Nem a morte, nem a calúnia. Um amor que só uma avó tem para dar. Sinto pena de quem não viveu isso. Sinto orgulho de ter vivido isso. Seu velório foi em casa, no tempo em que se velavam as pessoas em casa. Não queria ter guardado essa memória dela. Queria só as felizes. Meu irmão se escondeu atrás de um vaso de planta e chorou descompassadamente. Ficou dias sem ir à escola pela dor que sentia. Eu sofri mais pela tristeza dele do que por tudo que acontecia. Eu não entendia que as minhas raspinhas de gelo tinham acabado, que as tardes de cana não viriam mais, que não haveria mais passeios à igreja com ela, que eu nunca mais estaria entre aqueles braços. Era pequena demais para entender o tamanho daquela perda. Mas o amor não morre. Foram apenas 4 anos para ela alugar um cômodo em mim. Só que não foi pelo quanto durou esse encontro. Foi o que ela fez desse encontro que me marcou. Minha avó estendeu o tempo como nenhum físico foi capaz de prever. Ela eternizou o amor em mim, em milésimos de segundos, que duraram uma vida inteira. Milagres de vó. Aquela simplicidade de afetos mútuos criou raízes em mim. Esse foi o laço durável, o afeto. Aquele laço criado entre avós e netos, que parece uma obra de arte perpetuada nas galerias da vida. Ela me deixou o amor como herança, o tipo de fortuna que a gente distribui pelo caminho. Foi o jeito que ela encontrou de ir embora sem partir. A lembrança que tenho da minha avó é como uma luz que a gente deixa sempre acesa num cômodo importante da casa. Minha avó é uma luz que não se apaga. Vai estar aqui para sempre, iluminando o amor que criou em mim. É disso que somos feitos, da partilha de tempo de vida uns com os outros. Sem afeto, não sobreviveríamos à travessia. Sapatos estragados. Eu cresci em meio a centenas de sapatos estragados. Meu pai é sapateiro, e minha infância foi regada a cheiro de tinta, cola e couro. Minha mãe ajudava-o desde sempre. Então, nossa creche foi o chão de uma sapataria, e os brinquedos, pedaços de borracha e botões velhos. Tinha gente que falava que era perigoso nos deixar em meio àqueles cheiros fortes. Isso não é ambiente para criança, dizia. mas ali foi o melhor lugar para crescermos. Nem toda criança tem a sorte de ter os pais sempre por perto, de ver o pai exercitando seu ofício. É assim que a admiração se constrói. Quando eu estava na escola, uma vez, uma garota tirou sarro de mim por eu ser filha de sapateiro. Eu nunca senti vergonha. Sentia tristeza porque sabia o quão trabalhador meu pai era. Com o tempo, entendi que aquela menina só refletia um conceito torto de uma sociedade doente, o de que a simplicidade não tem valor. Meu pai nunca se deixou abalar pelos olhares julgadores por causa de suas roupas sujas de tinta e cola. A simplicidade sempre foi sua marca, e não há nada mais sofisticado que isso. Por onde ele passa, as pessoas o reconhecem pelo excelente trabalho que faz. Não é qualquer um que deixa um rastro de admiração pelo caminho. Isso é mais valioso que dinheiro. Uma vez, um homem entrou na sapataria e, por alguma limitação motora, tinha dificuldades para se comunicar. Meu pai, paciente, o escutou, o observou e resolveu seu problema sem emitir muitas palavras também. Percebi ali, naquela conversa silenciosa, que a melhor comunicação estava na atenção e no respeito por alguém. Aquilo me ensinou mais sobre humanidade do que qualquer outro lugar. E isso se assemelha à definição de amor do psicólogo Marcos Lacerda. Para ele, amar é ser capaz de suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca na gente. Porque, segundo ele, se não houver diferença, o outro não é o outro. O outro sou eu. É no amor que o respeito nasce. Meus valores foram formados entre graxas, tintas e afetos. Afetos que se estendiam para além daquele balcão da sapataria. Em meio a sapatos estragados foi onde o carinho se nutriu, onde a família criou laços, onde os valores foram gerados. Meu pai me ensinou que não importa em que lugar uma criança cresça, desde que incondicionalmente o amor esteja ali. O ambiente que parecia insalubre foi o mais saudável possível para construir a minha dignidade. Para muitos, aqueles cheiros são desagradáveis. O lugar é bagunçado, a profissão simples demais. Para mim, aquilo tudo é amor. E não há nada mais luxuoso que o amor. Aqueles cheiros incomuns são aromas familiares para mim. São cheiros nobres, a marca do legado que eu carrego. É o aviso que me lembra quais são as minhas raízes, qual é o meu lugar no mundo. Com seu trabalho discreto, meu pai me fez enxergar as coisas de uma forma fascinante. Mostrou que, num ambiente modesto, é possível tanto consertar um calçado velho quanto fabricar virtudes nobres. Um sapateiro pode não gerar fortuna para deixar como herança, mas eu vou receber o mais belo legado, a simplicidade e a honestidade como as nossas maiores riquezas. São marcas de almas raras, elegantes, a herança da qual não podemos nos desfazer pelo caminho. Foi assim que ele construiu meu mundo refinado com seus sapatos estragados, transformando ruínas em fortalezas indestrutíveis. Um feito que só um sapateiro nobre pode fazer. Amor é colher fruta madura de um pé de árvore que eu nem sabia que estava plantada em mim. O pouso dos passarinhos. Sou do tempo em que árvores eram playgrounds de crianças livres. Em frente de casa tinha uma árvore grande de galhos volumosos, sempre abertos, segurando cachos de pequenos frutinhos roxos. E nela brincávamos meu irmão mais velho, duas meninas que eram nossas vizinhas e eu. Cada um de nós tinha um lugar específico na árvore. Era nosso esconderijo verde. Meu irmão ficava com o melhor lugar porque era o mais velho, menino, e tinha mais jeito para subir com rapidez. O lugar dele era um tronco grosso esticado parecendo um colo pronto, só esperando uma criança para sentar. A mais velha das duas irmãs ficava com o segundo lugar. Era um tronco menor, mas igualmente confortável. O meu lugar vinha depois. Era um vão pequeno entre dois troncos largos que davam para o topo da árvore. A menorzinha das duas irmãs ficava com um lugar menos confortável, mas igualmente divertido. A brincadeira principal era tirar as bolinhas dos cachos da árvore para jogarmos uns nos outros, como uma guerra divertida. Ah, se toda a guerra fosse assim. Entre risos estalados e bolinhas pelo corpo, a alegria invadia aquele esconderijo. A dificuldade, depois, era tirar as pelotinhas embrenhadas no cabelo. Passávamos a tarde toda pousados naquela árvore, feito passarinhos procurando descanso. Éramos crianças passarinho. Não lembro sobre o que conversávamos. Talvez sobre algum outro passarinho que pousava nela também. Sobre a beleza da rua calma, sobre as formigas que andavam pelos galhos, sobre o que havia para além da copa daquela árvore. Ali do alto, nossa visão era alargada. Sempre víamos uma bola presa no vão de um telhado, os restos de uma pipa enroscada nos fios de luz, um terreno vazio depois da esquina, onde sempre tinha meninos jogando futebol. Uma fase em que tudo era amplificado, em que tudo era interessante. Época em que não enxergávamos pressa no tempo. Formávamos uma equipe perfeita de 4 crianças passarinho, que sabiam se divertir com a simplicidade da vida. Nas sombras daquela árvore era o nosso lugar, nosso refúgio, nosso lar. Descíamos de lá só quando ouvíamos a mãe chamar para comer uma sobra de papinha deixada pela minha irmã. Todos os dias, minha mãe dava farinha láctea para aquela bebezinha rechonchuda. Mas ela não comia tudo. Então, minha mãe criou uma regra. As sobras da papinha seriam comidas. Um dia por vez, por uma daquelas crianças passarinho. A mãe preparava uma quantia generosa para fazer aquele mingau sobrar. Lá em casa, o amor sempre foi farto. Um dia, as sobras eram minhas, no outro do meu irmão, depois de uma das meninas, e assim por diante. Aquela era a melhor hora do dia. O sabor daquele mingau se acentuava pelo fervor da nossa espera. Era um prazer comer aquelas sobras. Uma época em que tudo tinha gosto de diversão. Assim que o lanche terminava, voltávamos para os braços daquela árvore. Subíamos como esquilos ligeiros. Ajeitávamos nossos pequenos quadris e ali a brincadeira continuava, até o horizonte ficar colorido. Do alto daquela árvore, tudo era mais singular. Ela florescia no final da primavera e o perfume era delicioso. Eu sabia quando as férias estavam chegando só pelo cheiro das flores. Aquele perfume anunciava felicidade para aquelas crianças, sedentas por mais horas penduradas nos galhos. Com o tempo, a senhora ao lado começou a não gostar das inocentes folhas da árvore sobre o chão de sua calçada. A pobre companheira, que só nos divertia, passou a ser uma vilã para a vizinha rabugenta que insistia para o meu pai podar os galhos. Depois de tantas podas, ela perdeu seus troncos. E nós perdemos os nossos lugares naquela árvore. Agora ela não abriga mais a nova geração daquela rua. Não forma mais crianças passarinho. Mas a árvore continua lá, resistindo ao tempo e à implicância de pessoas amargas. Por entre suas cascas, ela guarda as lembranças de uma época boa, em que a natureza era nosso lar. Mas nem tudo resistiu ao tempo. O destino, tristemente, levou a metade daqueles passarinhos para um lugar onde não podemos pousar. Os seus pousos encontraram outro ninho, para além daquela copa, onde os galhos da árvore não podem mais alcançar. E ficou aqui a outra metade, só com a saudade daqueles passarinhos, com quem não podemos mais brincar. Tudo aquilo que devolve paz ao coração é amor. Quando nada é tudo que temos. Quando começa a chover, com raios e trovões, temos o costume de desligar todos os aparelhos eletrônicos e tirar tudo da tomada aqui em casa. A internet também é desligada. Isso nos força a sair da frente do computador e parar por alguns minutos. Naquele dia foi assim. A tempestade chegou, deitei no sofá e fiquei olhando a chuva cair. Observei o telhado da vizinha brilhar com a água escorrendo sobre ele, as gotas se transformando em riscos no ar, o aplauso dos pingos ao tocar o chão. Um espetáculo mágico, mas que mora num pedacinho do tempo. Meu marido sentou no outro sofá e pegou o celular. Passou o dedo sobre a tela, inquieto. Escutei o barulho do aplicativo de jogos. paciência. Fiquei notando a impaciência dele em aproveitar aquele momento para relaxar, dar um tempo, olhar a chuva, desligar a própria tomada. Você não consegue ficar sem fazer nada, não é? Perguntei, observando seus olhos grudados na tela. É chato não fazer nada, ele disse. A gente precisa aprender a se desocupar e a ocupar o espaço do nada. O vazio é nosso por inteiro. Não criamos vida sem o vão. Precisamos de espaço para crescer. Nos perderemos de nós se não soubermos contemplar o vácuo. A pausa, o silêncio é necessário para nos fazer ouvir. Lá dentro, onde não procuramos mais escutar. Vivemos hiperatarefados, hiperconectados, hiperdesligados da vida que acontece no entorno. Preenchemos um espaço precioso para fugir da nossa própria companhia. Olhamos sem enxergar. Não ouvimos mais o coração. Não paramos para respirar. Estamos nos sufocando de artificialidades enquanto deixamos de sentir a vida, perdendo os sentidos. Pensei por uns minutos nesse incômodo e decidi observar a porta. Detalhes, contrastes, cores, texturas, formas. Testei a presença. Limpei a mente para prestar atenção no que os meus olhos estavam vendo. E neguei a viagem que meus pensamentos me ofereciam. O corpo em pausa e a mente em trânsito não são descanso, excesso. Precisamos parar a mente. Pensamentos e pensamentos cansa. Mais do que o esforço físico. Contemplar a performance da chuva, olhar a formiga que caminha apressada pelo chão, uma nuvem que passa lentamente, isso acalma. Faz a gente voltar para onde nunca deveria ter saído. Do agora, da vida. Paramos de prestar atenção ao que os nossos olhos nos mostram. Cegamos. Alugamos uma casa em pensamentos turbulentos e decidimos morar lá. Estamos adoecendo. Precisamos nos colocar em nada, contemplar o vazio, sentir o vão, ficar à toa, respirar, ocupar o nosso lugar de paz. No intervalo é onde vive o nosso eu. Não precisamos recarregar as energias. Precisamos desligar nossas tomadas para nos reconectarmos. Voltar a enxergar. Silêncio. Barulho o tempo todo não faz a gente ouvir coisa alguma. Nem sentir, nem viver. Somos um copo cheio de água o tempo todo, transbordando. Com cansaço escorrendo pelo chão. Cheios de tarefas pingando pela casa. Angústias molhando tudo. Com medo de não sermos úteis, nos enchemos do inútil. Mas um copo vazio ainda é um copo. Sem o vazio para nos preencher, deixaremos o conteúdo estragar nossa forma, nossa utilidade, nossa visão, nosso nada. E sem o nada, perderemos o ar. Morreremos sufocados por simulações de mundos, enquanto a chuva se apresenta lá fora sem ninguém para ver. Amor é a permanência de uma pessoa, mesmo quando ela parte. O roçar dos cotovelos. Jovens projetam a vida em um quadro de fumaça. Meu irmão e eu éramos os pintores desses quadros invisíveis, coloridos. Todos os dias, sentávamos em um banco de madeira, em frente à sapataria dele, e passávamos horas conversando, imaginando a grandeza que nos esperava onde os passos não alcançavam. Rolávamos juntos nossa pedra de sonhos rumo ao topo da vida. Nossos cotovelos se esbarravam entre uma ideia e outra. Criávamos lugares fantásticos no futuro, como se fossem massinha de modelar. Ele sempre trazia um esboço, sujo de cola e tinta, de algum novo tênis que tinha desenhado. Dominava a arte de criar sapatos. Queria ser o dono de uma marca, mas não queria abandonar a profissão de sapateiro. Eu olhava o desenho perfeito, com um plano fantástico de vida, feito por uma pessoa incrível. Não tinha como falhar. Mas eu vou continuar sendo sapateiro depois que me formar. Você está doido? Não faz sentido você virar designer de calçados e ainda continuar consertando sapatos. Eu achava absurda essa ideia. Mas ele enxergava a beleza onde eu ainda não via. Agarrava-se ao lugar que o ensinou feito chiclete no cabelo. A sapataria era sua fábrica de sonhos. Enquanto o ouvia falar, eu esfregava as mãos para tirar a cola grudada entre os dedos. Cheia de pó de borracha sobre a roupa, sentado em um banco respingado de tinta, eu só pensava em viver em um lugar de luxo, longe dali. Eu sonhava para fugir da realidade, enquanto ele sonhava para fazer o mundo caber na dele. Éramos o avesso um do outro. Você tem que criar um sapato com o meu nome. Vou criar. Não vai esquecer disso depois que ficar famoso, hein? Vou criar o sapato Lisa, chato e repetitivo. Ele não perdia a chance de me atazanar e rir da minha vontade de ser importante. Entre uma cotovelada e outra, víamos os carros passando. Pessoas andando apressadas pela rua, sem ter ideia das maravilhas do mundo que estávamos criando para morar. Mas a vida nos deu uma rasteira. Derrubou, esfolou, quebrou todos os sonhos. Nossa pedra rolou ladeira abaixo. Aqui, no futuro, não tem ele. Partiu sem viver no mundo fantástico que criou. Deixou os planos todos espalhados pelo chão. Os desejos no esboço, o diploma abandonado em uma gaveta empoeirada, que eu tive que buscar no seu lugar. Não tenho um sapato com meu nome. Tive que recomeçar a sonhar sem ele. A grandeza que buscávamos ficou lá, naquele retrato do passado. No banco sujo de tinta, na conversa que valia mil vidas. No cheiro de cola impregnado de sonhos, tudo desbotado. Deve ser por isso que a gente cresce e volta a olhar para trás, porque o extraordinário estava lá enquanto fazíamos planos. Os cotovelos se esbarrando durante conversas empolgantes é a grandeza que tanto procuramos. Somos feitos dos afetos que trocamos, do tanto do outro em nós e da nossa parte no outro, da solidão desfeita, das companhias que não podem ser outras. Quando quadros de fumaça se desfazem, o que permanece são esses pequenos pedacinhos extraordinários da vida. O desejo pelo que vale a pena repetir, voltar e voltar. O extraordinário não é o topo da montanha, nem a pintura projetada em um quadro do futuro. O extraordinário acontece o tempo todo enquanto rolamos a pedra. Não podemos parar de olhar a vida acontecendo no roçar dos cotovelos, neste exato momento. Amor é ficar de mãos dadas até a tempestade acabar. As pequenas mãos do amor. Você quer um sorvete? Fábio retirou um saquinho de plástico repleto de moedas que mantinha no bolso da calça. Aquele garoto ia diariamente ao estacionamento de um hipermercado, no centro da cidade, para cuidar dos carros. Eu, tímida como um caranguejo, mas encantada por aquele pequeno homem tão perspicaz, fiquei estática, sem responder sim ou não. Então, vai querer? Insistiu ele na oferta enquanto contava as moedas. Com vergonha por estar sendo cortejada no auge dos meus 11 anos, balancei a cabeça timidamente para indicar que aceitava sua humilde oferta. Feliz com a resposta, ele correu até a sorveteria que ficava ao lado. Quando voltou com os sorvetes nas mãos, nos sentamos na calçada, um ao lado do outro, e aproveitamos o silêncio constrangedor que surgia entre nós. Discretamente, nossas mãos foram caindo, feito gotas de sorvete derretido, até se encontrarem. Primeiro, foram os dedos se entrelaçando aos poucos, enquanto nossas respirações apressadas entravam em sintonia. Num ligeiro ato, nossas mãos se abraçaram por completo. A coragem nos dominava por inteiro. O calor das nossas pequenas mãos aquecia o delicioso frio na barriga que surgia. Aquele toque do primeiro amor foi como mergulhar num mar quentinho. Não queríamos sair dele jamais. Ficar ali, com os dedos entrelaçados, era tudo o que desejávamos. Mas morrer de amor é quando a gente vive. Foi naquela fração de tempo que senti a vida. Eu era a garotinha mais poderosa do mundo, segurando o sorvete numa mão e o amor na outra. Amor é uma música que você só ouve quando está prestando atenção. O som da alegria. Tio, posso ouvir música no carro? Era isso que meu primo perguntava ao meu pai toda vez que chegávamos à casa da minha tia. Para um adolescente da década de 1990, não havia nada mais fascinante do que ouvir música no rádio. Essa era a diversão. Assim que meu pai jogava as chaves para ele, meu irmão e eu, ainda crianças, íamos juntos nos enfiar num Corcel 2, que virava a nossa sala de música. Ficávamos lá até a tia chamar para jantar, até nós três sintonizarmos na mesma frequência. Naquela época, a Jovem Pan era a principal rádio dos jovens. Era o que unia as tribos de garotos e garotas para contemplarem os prazeres que a música trazia. Naquele Corcel 2, conhecíamos mais sobre nossos gostos musicais, nossas vozes desafinadas, nossas bandas preferidas. Aquele carro era uma ponte para nossa identidade. Era o encontro dos nossos universos. Entre uma banda e outra, nossa amizade preenchia aquela pequena discoteca. Nossa música silenciosa era erguida no último volume, dentro da gente. As frequências, enfim, se sintonizavam, e eu podia pertencer a algum lugar. Ainda posso ouvir aquela música, o som da alegria de crianças que fizeram de alguns momentos a melodia de uma vida inteira, pequenos compositores da felicidade. Hoje, as músicas não são mais ouvidas em comunhão, não se divide mais a diversão, não acessamos mais o universo que é cada ser humano. Hoje, fabricamos pessoas isoladas que contemplam a própria solidão. Somos ouvintes solitários, frequências perdidas no espaço, sem um lugar para pertencer. Meu primo morreu ainda adolescente, e a nossa música foi interrompida como uma rádio fora do ar. Não lembro mais o som de sua voz, quais eram suas bandas preferidas, os assuntos que surgiam naquele carro. Mas a sintonia que criamos nunca mais vai se desligar em mim. Meu irmão morreu depois, ainda jovem. O que nunca morrerá é a beleza daquela música silenciosa que criamos juntos. Uma tríade perfeita de primos. A eternidade é mesmo feita de breves momentos. Toda pessoa que morre deixa algo com a gente, mas também leva algo nosso com ela. Hoje, as memórias daquele santuário sonoro são somente minhas. Não posso sentar com eles agora e discutir sobre as bandas que gostávamos, os detalhes mal lembrados, quem desafinava mais. Não posso ver a felicidade nos olhos deles ao partilhar essas recordações. Sou como uma rádio que toca apenas canções antigas e só tenho radialista como ouvinte. Sou uma sintonia solitária, uma frequência perdida no tempo, buscando seu lugar no passado. Penso que há pessoas que passam pelos nossos caminhos não para permanecer, mas para criar melodias em nós que servem para preencher o vazio da vida, para complementar a canção que somos. Tive a sorte de ser alguém transbordada de boas melodias. Pensar naquelas noites é como se eu pudesse voltar para o carro e ouvir aquela música por mais alguns minutos. É como se minha memória fosse uma fita cassete onde a gente grava a canção preferida do rádio e depois fica ouvindo repetidamente. A melodia das nossas vidas vai tocar no meu rádio para sempre. O som daquela alegria está no último volume aqui dentro. Saudade é o desejo de viver a felicidade de novo. Um cheiro de sábado. Quando eu era criança, os sábados carregavam uma tradição. Tinha pão assado e chão encerado. Morávamos em uma casa de assoalho vermelho, daquelas que recebia uma boa lustrada com esfregão de ferro ou meias de lã. Essas minhas preferidas. Todo sábado, minha mãe fazia pão logo pela manhã, sovava a massa e a deixava crescer enquanto encerávamos a casa ao longo do dia. Eu escorregava para lá e para cá, naquele chão brilhoso, parecendo uma pista de patinação. Era o tempo em que qualquer tarefa tinha cara de brincadeira. Tudo refletia diversão. A mãe transformava minha serotonina em um cumprimento de afazeres. Uma criança entusiasmada é uma força da natureza. Todo mundo saía ganhando. No final da tarde, quando a casa estava quase limpa, a mãe colocava os pães para assar. E os cômodos todos se enchiam com aquele cheiro sofisticado de pão e cera. Existia uma combinação interessante entre esses dois aromas distintos, mas tão complementares em mim. Era um cheiro de lar. Depois de assado o pão e a casa limpa, era chegada a hora da nossa santa ceia de afetos. Sentávamos em volta da mesa para comer aquele pão cheiroso, na simplicidade daquela casa limpa. Era uma alegria ver a margarina escorrer por entre aquela massa quentinha, parecendo filho enroscado em abraço de mãe. Só isso era tudo que bastava. Toda semana eu esperava por aquela diversão de aromas, por aquele cheiro de lar, por aquele momento de comunhão, por aquela contemplação do cotidiano. Com o tempo, as casas deixaram de ter assoalhos. As mães e as filhas deixaram de fazer os pães. As famílias deixaram de comungar os sábados. Tudo está mais porcelanato, artificial e distante. Por isso, a memória é o único rastro de que os nossos dias já foram de uma simplicidade refinada, divertida, necessária. De que houve uma época em que o quase nada era quase tudo. O meu olfato tem a bondade de trazer o passado, vez ou outra, para me visitar no presente. Hoje, quando sinto o cheiro de pão assado, qualquer dia da semana vira sábado. Quando sinto o cheiro de cera, qualquer lugar vira lar. Quando os dois se juntam, qualquer memória vira um portal direto para aqueles sábados perfumados de afeto. Sempre posso espiar aquela menina deslizando com seus sapatinhos de lã no chão vermelho da casa, cheirando a pão e cera. Um aroma requintado de uma vida tão comum, tão divertida, tão inocente, daquela pequena bailarina no soalho. Para mim, pão e cera sempre vão ter cheiro de lar num sábado à tarde. Cafona é não falar de amor. Confissões de duas jovens senhoras. Poucas vezes tive a chance de conviver sozinha com a minha avó materna. Família grande, já viu, né? Uma avó para dividir com muitos filhos e netos. Mas quando eu era adolescente, fomos para a praia e passamos mais de um mês lá. Foi um custo para minha mãe conseguir fazer minha avó se desprender dos outros netos para ficar tanto tempo longe. Como tínhamos muito tempo livre, minha avó e eu acabamos nos aproximando mais e criamos uma rotina agradável enquanto tirávamos férias. Todos os dias eu ajeitava as duas cadeiras de praia na varanda da casa. Colocava o CD com músicas do Zezé de Camargo e Luciano, de quem ela era fãzona. E ali nos sentávamos, uma ao lado da outra, escutando as músicas passarem uma a uma. Entre as músicas, ela me falava do amor da vida dela e me perguntava do meu. Eu me sentia mais livre para falar com ela sobre isso, talvez porque ela também precisasse de liberdade para falar sobre seus amores. Talvez porque não fosse responsável pela minha disciplina. Estávamos ali apenas para dividir deleites amorosos, sem nenhum julgamento, de igual para igual. Duas garotas apaixonadas, que precisavam falar sobre quem amavam para sentir a vida acontecendo entre as palavras. Minha avó estava apaixonada por um homem que poderia ser seu neto. Os filhos eram contra e tentavam proibi-la de viver essa paixão. Mas ninguém consegue parar um amor que corre a 300 km por hora. Era assim que eu percebia o que ela estava sentindo. Aquela senhora queria viver a juventude que se apresentava novamente para ela. Queria viver um amor que lhe roubaram tempos atrás. Queria apenas viver. Só isso. E ali, naquela conversa, ela vivia. Meu avô havia abandonado-a com os filhos ainda pequenos. Traição das mais duras, com a melhor amiga. Minha avó passou momentos difíceis de falta de dinheiro e desamor. Começou a beber por causa disso e adoeceu. Mas ali, naquela cadeira de praia, ela se sentia jovem de novo e capaz de ser ela mesma. De amar quem quisesse. Sentia-se a mulher que há muito não era. Aquela paixão foi como se a vida lhe desse uma segunda chance para ocupar um lugar que era dela por direito. E nada tiraria desse lugar que conquistou com muito custo. Porque o amor faz a gente pertencer, fazer parte do mundo. Com um cigarro na mão, pernas cruzadas e um batom vermelho que nunca lhe largava a boca, ela falava do homem que estava desalinhando seus sentidos. Ele é tão carinhoso comigo. E ali, ela detalhava suas aventuras amorosas com tanto entusiasmo. Apropriava-se da energia que a paixão lhe dava. Eu enxergava em seus olhos o mesmo brilho que via nos olhos das minhas amigas quando falavam dos garotos da escola. Via nela uma garota, com todos os desejos correndo pelo corpo. Imaginar os amores é uma das coisas mais saborosas que se pode fazer com as amigas. Era só o que precisávamos uma da outra. Um pouco de amizade. Eu me sentia mais madura ao ouvir os relatos das aventuras amorosas de alguém que não tinha a mesma idade que eu. Por um instante, ela deixava de ser a avó e eu deixava de ser a neta. Éramos apenas duas jovens senhoras que afinavam seus sentimentos com uma conversa sincera, em um lugar seguro, para falar de amor. Amizades que não morrem. Às vezes, encontramos pedaços de saudade escondidos nas gavetas. Quando eu procurava alguns arquivos, achei uma foto de uma antiga amiga de infância. Uma imagem tem o poder de trazer uma fração do tempo para dentro da gente. É como espiar a felicidade pela frestinha da memória. Lembrei-me da última vez que vi a garota da foto com seus lindos olhos de mel. Foi num dia em que eu havia entrado no ônibus ofegante, torcendo para encontrar um lugar para sentar, pois tive que correr antes que ele partisse. Ao passar pela catraca, avistei a Indianara, sentada perto da porta, ao lado de um banco vazio. Olhei para ela com carinho e ela me sorriu de volta, como um sinal, para que eu me aproximasse. Depois que a gente cresce, não é fácil estar sempre com os amigos. Os afazeres da vida vão arrastando a gente, feito correnteza forte. Mas é nos acasos do dia a dia que as amizades voltam a ser. Olhando-a de longe, parecendo uma desconhecida, percebi que não éramos mais aquelas duas garotinhas de tempos atrás, que jogavam almofadas pela sala da casa, para assistir aos filmes que alugávamos para um fim de semana inteiro. Foi com ela que assisti a Titanic em duas fitas, As Patricinhas de Beverly Hills, em que ela teve que voltar mais de duas vezes, para que eu conseguisse ver a Alicia Silverstone pegar a laranja direto do pé de laranjeira pela janela da sala para fazer um suco para o pai, na época em que era preciso rebobinar a fita para reassistir algum trecho. Sentei-me ao lado dela e observei sua linda barriga. Estava grávida de 6 meses da primeira filha. Como vocês duas estão? Perguntei, passando a mão sobre a sua barriga. Estamos bem. Ela abriu um sorriso que fez levantar as sardas do seu rosto, uma marca dela. Você está indo para onde? Ela quis saber. Eu tinha acabado de começar no meu primeiro emprego. Ainda estava com a fagulha da empolgação. Ela quis saber o que eu fazia. A gravidez a tinha deixado entediada do trabalho. Parecia que precisava transferir um pouco da empolgação para si, através de mim. Não conhecíamos mais as alegrias uma da outra. Havíamos deixado a rachadura do tempo nos afastar das aventuras compartilhadas. Como é o nome da bebê? Perguntei. Luana, respondeu contente e logo completou com uma lembrança. Vamos chamá-la de Luana Banana, assim como costumávamos chamar a Fabi de Fubá, lembra? Fabi era irmã dela. Nós três éramos inseparáveis. Éramos amigas e irmãs. Morávamos na mesma rua. Nossos pais eram muito amigos, a ponto de os pais dela se tornarem padrinhos da minha irmã. Confirmei a lembrança e rimos como nos velhos tempos. Parecia que nada tinha mudado. A magia da amizade fez uma simples memória parecer que o tempo não havia passado. E tudo que parecia não estar mais ali, voltou a ocupar o espaço do coração. A conversa logo se voltou para o passado, e as recordações de momentos divertidos tomaram conta dos poucos minutos que nos restavam. Em instantes, o vão do tempo já não estava mais entre nós. Éramos apenas duas garotinhas conectadas em suas conversas, divertindo-se por estarem uma ao lado da outra, compartilhando felicidade, como no antigo chão da sala. O barulho do ônibus estacionando no terminal nos trouxe de volta ao presente. Já chegou? Ela perguntou, sem perceber que o tempo havia passado. Dizem que as crianças não veem mesmo a pressa no tempo. Queríamos continuar ali, rebobinando a fita, como aquelas garotinhas que passavam o fim de semana reassistindo histórias de amor. Despedi-me dela com a promessa de nos vermos em breve e continuarmos a conversa agradável que nunca deveríamos ter deixado de ter. Fui para o trabalho me questionando sobre como deixei a vida me engolir daquele jeito e me distanciar dela. Prometi a mim mesma que a visitaria em breve, para continuarmos o que nunca deveria ter tido uma pausa. Mas o tempo não nos deu essa trégua. Naquela semana, ela e a filha morreram. Aquele encontro no ônibus, para rebobinar a fita, foi uma despedida especial entre nós. Perder uma amiga de infância foi como perder uma parte da minha própria vida. Uma lacuna passou a ocupar a minha história. O vão é permanente agora. Não há mais encontros ao acaso, nem troca de memórias sobre acontecimentos do passado para espiar a felicidade invadindo o coração. A fita é rebobinada, só com uma garotinha na sala. Olhando a imagem dela, percebo que os sentimentos ainda estão aqui, como se aquela garota da foto nunca tivesse partido. Todas as memórias ainda estão guardadas nas minhas gavetas, junto com a saudade. Porque as amizades nunca morrem dentro da gente. Só viveremos em um mundo de fartura quando a moeda de troca for o amor. Contando moedas. Minhas duas irmãs mais novas e meu irmão caçula vieram dormir aqui em casa esses dias. E a conversa que impera entre irmãos quando se reúnem é sempre sobre as vivências malucas que os nossos pais nos fizeram passar. Crescemos em uma família pobre, com limitações financeiras para tudo. Nossas aventuras estão sempre relacionadas ao dia a dia, em que precisávamos nos ajustar às finanças mínimas da casa. Nosso pai sempre foi muito cauteloso com o dinheiro, devido à escassez e à responsabilidade de criar uma família de 6 filhos. Brincamos que ele se parece com o Julius, da série Todo Mundo Odeia o Chris, um homem que evita gastar dinheiro a todo custo. Entendemos a posição do nosso pai e jamais condenamos a atitude de um homem que teve que fazer malabarismos financeiros para sustentar uma família, sendo apenas um simples sapateiro. No entanto, sua postura em relação ao dinheiro já nos causou muitas situações embaraçosas, especialmente durante as idas ao mercado. E foi assim que a conversa começou, com a minha irmã relatando uma dessas situações. O pai sempre nos dava dinheiro contadinho, por isso sempre fico nervosa quando vou passar no caixa. Faço os cálculos mentais várias vezes para confirmar se o valor que estou levando será suficiente para pagar. Esses dias, pedi para a moça do caixa dividir R$14, 4 em dinheiro e 10 no cartão, só para ter certeza que conseguiria pagar. As gargalhadas se espalharam pela casa depois disso. Outra irmã se sentiu segura para compartilhar e disse: já deixei carne nas prateleiras enquanto ia para o caixa, porque tinha ultrapassado o valor da carne e o dinheiro não era suficiente para pagar. Estávamos como em uma sessão de terapia em grupo, contando coisas constrangedoras, mas de um jeito divertido. Cada vez que alguém compartilhava uma dessas aventuras, todos caíam na gargalhada. Essas eram histórias que nos uniam. Era nossa marca familiar sendo exibida em uma conversa descontraída. Não tem esporte radical que se assemelhe à adrenalina de chegar ao caixa para pagar as compras sem saber se o dinheiro será suficiente. Comentei, enquanto olhava para o meu irmão mais novo, que também passou por alguma dessas situações. Em uma família pobre, o desafio financeiro é algo que nunca muda de geração para geração. Uma pessoa rica nunca vai saber o que é isso, né? Disse ele rindo de tudo que ouvia. Lembra que o pai dava só R$5 e falava pra gente ainda trazer o troco? Minha irmã lembrou, e nós caímos na risada novamente. Ele fazia isso em tom de humor, porque gostava de nos provocar. Era uma forma de brincar com a escassez, mas também de nos alertar para não escolher coisas caras. Uma aula de finanças. Um dia ele descobriu o que pensávamos dele, em uma conversa entre minha mãe e minha irmã. Ficou muito chateado, não sabia que tínhamos essa percepção dele. Sempre foi natural para ele ser assim com o dinheiro. Talvez tenha sentido um pouco de remorso ao perceber os limites que enfrentamos. Afinal, ninguém quer ser visto como mesquinho pelos próprios filhos. Mas nós não achamos ruim ele ter feito isso. Pelo menos damos muito valor ao dinheiro. Não esbanjamos, não compramos coisas inúteis de que não precisamos. concluiu a minha irmã, mas também foi a conclusão de cada um de nós. Se nos divertimos ao contar sobre situações embaraçosas, é porque isso nos ensinou alguma coisa de certa forma. Não romantizamos a pobreza, até porque a maioria dos nossos problemas tem origem na falta de dinheiro. Mas precisamos tentar nos divertir com o que a vida nos oferece. Senão, tudo se torna mais turvo, mais pesado do que já é. Nossa identidade como família está entre esses desafios financeiros. Decidimos olhar para essas adversidades e entender que isso faz parte de quem somos. Mesmo que essa realidade seja dura, contar moedas para pagar uma lista de compras, que talvez não possamos levar completa para casa, é o que nos une. No fim das contas, a escassez nos dá histórias ricas de que podemos rir enquanto a fartura não chega. E esta é uma conta que podemos pagar. Amor é escutar a mesma história pela milésima vez, como se fosse a primeira. Heranças de vida. Meus pais passam aqui em casa às vezes pela manhã, quando estão voltando da chácara. Eles dividem a morada entre duas casas. Uma chácara pequena, que compraram há alguns anos, e onde ficam nos fins de semana, e algumas noites. E a casa da cidade, para onde precisam voltar por causa do trabalho, dos netos, dos filhos que ainda precisam deles. O caminho entre uma casa e outra pode ser feito pela rua onde moro. A visita é quase sempre para trazer ovos caipiras, um pão caseiro de forno a lenha que a mãe faz, mas o verdadeiro objetivo da visita é um dedinho de prosa, saber se estamos bem. Mãe gosta de ver se os filhos não estão mentindo. Um simples "estamos bem" por telefone não é suficiente. Faço café, a gente se senta em volta da mesa, eles se servem no copo. É assim que gostam de tomar café, no copo. E conversamos entre um gole e outro. O tempo é corrido, mas sempre tentamos falar sobre como está todo mundo. No último dia em que passaram aqui, a conversa foi sobre o começo dos dois na juventude, quando decidiram morar juntos. Não sei por que fomos parar nesse assunto, mas a mãe conta essa história com uma riqueza de detalhes, com uma vontade, como se pudesse dizer: "Olha tudo que já passei, tudo isso é meu." O lugar onde moramos era menor que essa cozinha. Ela foi falando e gesticulando com as mãos para mostrar até onde ia sua antiga casa. "E colocamos mais de 11 pessoas dormindo nesse espaço", continuou. "A sapataria e a casa era tudo no mesmo lugar?" Eu faço perguntas das quais já sei as respostas, por ouvir tantas vezes essas histórias, mas quero ouvir ela contar de novo, quero ver ela tomar posse de uma herança que é dela. Nada tira da gente as coisas que vivenciamos. É isso que faz a gente ser o que é. É isso que a mãe me mostra toda vez que fala sobre suas histórias. Eu sou tudo isso. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard escreveu que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Talvez seja isso que meus pais tentem fazer ao recontar suas histórias. Compreender a dimensão de si mesmos. Eu arrumava uma cama para o seu primo dormir debaixo do balcão da sapataria, lembra, João? O pai concorda com a cabeça, enquanto morde uma fatia de pão. O Anderson era bebezinho e dormia numa caixa de som improvisada como berço. O pai engole o pão e interrompe a história da mãe por uns segundos. Eu mesmo transformei a caixa de som em berço. Sim, foi o João mesmo que fez. Ela concorda orgulhosa. Eu e o Rafael ficamos ali, só ouvindo aqueles relatos, aliviados por saber que não estamos sozinhos nas dificuldades. Dividir histórias também é dividir o peso da vida. Também é mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. O copo de café da mãe, ainda sem mexer, dá lugar à ininterrupta história que precisa ser contada, dividida, vivida mais uma vez. A gente vai mudando nosso olhar sobre os nossos pais quando a maturidade vai tomando conta da gente. Hoje, meus ouvidos estão mais atentos aos detalhes de tudo que eles me contam. Estou mais interessada nas histórias que antes eram cansativas, porque não cabiam na vida de uma jovem preocupada com seu próprio mundinho. Cada vez que eles partilham um pedaço dessas experiências com a gente, é como se quisessem nos ensinar a caminhar por essas estradas difíceis que a vida trouxe para eles. Como se dissessem: "Olha, filha, é assim que a vida é. Sei que essas histórias são as heranças que eles vão nos deixar, porque tudo o que somos é o que já foi feito de nós. Tudo o que temos na vida são histórias. somos aquilo que lembramos. A saudade faz a gente desaguar sem ser um rio. Brincando de colorir o mundo. Se uma pessoa pudesse ser cor, meu irmão seria todas as cores intensas. O verde limão, o laranja aceso, o amarelo sol, o rosa choque. Ele seria fogos de artifício, gostava de cores vibrantes. Uma vez, foi à costureira e encomendou várias camisas polos de cores intensas. Cada dia saía com uma. As cores refletiam sua personalidade, igualmente intensa e vibrante. Por isso, cores neutras e fracas não lhe caíam bem. Eu, neutra que sempre fui, quando saía com ele, acabava sendo notada porque um pedaço do arco-íris andava do meu lado. Lembro que, num curso que fizemos juntos, eu me sentava na última cadeira, no fundo da sala, para não ser percebida. Mas todos os dias os professores apontavam para ele, sempre colorido. Como se fosse uma marcação num texto, em que o olhar é puxado para a parte destacada da folha. Ele sempre se destacou. Era impossível camuflar-se perto dele. Parecia o sol, que ilumina tudo em volta, porque tem luz de sobra para acabar com a escuridão de qualquer satélite. A minha escuridão não teve paz com ele. Sua excentricidade era tanta que comprou um Fusca verde e desenhou fogos laranja e azuis no capô. O tipo de carro que só ele poderia ter. Todo Fusca tem sua cara agora. Parecia que ia engolindo tudo que tocava e tudo acabava se tornando parte dele. Mas só depois de deixar tudo colorido e excêntrico. Não era dado às coisas comuns. Queria sempre o diferente, o mais exótico. Ele queria criar a sua marca no mundo. E criou. Fazia seus próprios tênis coloridos, do modelo que quisesse. Fazia suas mochilas exóticas com seus desenhos próprios. Queria fabricar tudo que fosse possível com suas próprias mãos, do seu próprio jeito. Só assim era capaz de colocar sua personalidade ali. Ele queria dar vida às coisas. Seu olhar era diferente demais para aceitar o convencional. Ele criava para se enxergar nas suas criaturas. Precisava ver o que não via em outro lugar. Precisava criar o seu próprio mundo. Mas ele não era só uma paleta exuberante de tons. Também era temperamento. Tinha posicionamento, voz, personalidade. Não levava desaforo para casa, mas também não guardava ressentimento. Era um paradoxo temperamental. Com ele, tudo acontecia ali, no momento. Depois era só depois. Parecia um vendaval que sacudia tudo, mas que logo a calmaria tomava conta. Eu morria de raiva do seu desapego ao rancor. Ele não queria se encher do inútil. Tinha tanta personalidade que dividia comigo. Lisa, você tem que se impor. Não pode deixar ninguém falar o que você deve fazer. Era o que dizia quando eu me queixava de alguma coisa. Ele me treinou para eu criar o meu lugar no mundo. Me ensinou a ser um mundo. Ele era uma galáxia inteira. Como pode uma galáxia inteira sumir? Nunca mais vou ver alguém assim. Sabe quando você fabrica uma peça única e ninguém vai ter outra igual? Ele era assim. Tão singular quanto suas próprias peças. Platão acreditava que por trás do nosso mundo existe um mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Onde tudo é criado antes de vir para o nosso mundo dos sentidos. Tenho para mim que meu irmão hoje ocupa esse mundo das ideias. Está lá, criando coisas só para vê-las existindo entre nós, brincando de colorir o nosso mundo. Ser amada é ganhar um jardim cheio de flores que você plantou enquanto amava. Milagres de Mariah Carey. Recebi uma mensagem num domingo ensolarado no meio do parque. Um dia bonito é aquele que nos traz boas memórias. Aquelas que a gente achava que nem existiam mais. Um amigo de escola, desses com quem a gente vai perdendo contato ao longo do tempo, mas que as redes sociais ainda conectam, me mandou uma mensagem pelo Instagram. Algo em comum. Falo com Jefferson talvez uma vez por ano e mesmo assim, muito por acaso. Fiquei curiosa. Na mensagem, ele dizia que estava indo ao show da Mariah Carey e que, quando ela cantasse a música Hero, iria dedicá-la a nós dois. Quando eu estava no ensino médio, no começo dos anos 2000, Mariah estava em alta na MTV. Nós cantávamos essa música sempre entre um intervalo de aula e outro. Algo simples, desafinado, mas divertido. Suficiente para não deixar a gente esquecer de algo bom. Na mensagem, ele dizia que esse momento ficou marcado. Por um instante, voltei no tempo com aquele gesto. Nem escuto mais Mariah. Mas aquilo voltou ao meu coração como se pertencesse ao agora. Me redescobri por um momento. Foi como se alguém tivesse me devolvido algo que eu havia perdido e nem estava procurando, mas que me fez lembrar de mim, daquela garota insegura e idealista que um dia pertenceu a esse mesmo corpo que eu ocupo. Os amigos são pedaços da nossa identidade que espalhamos pelo caminho. Cada amigo carrega um pouco do nosso eu no tempo. A memória é o que sobra daquilo que fomos para alguém. A conversa continuou, com a promessa de me marcar no story que ele faria quando a Mariah estivesse no palco cantando nossa música. Sim, nossa música. Porque a amizade faz a gente se apropriar de algo que não é nosso, mas que passa a ser do coração. A promessa foi cumprida. No vídeo, ele mostrava a cantora no palco e quando virava a câmera até chegar o rosto dele, cantava o refrão. Minha sensação foi de estar novamente na sala de aula, cantando ao lado dele, afinando nossos sentimentos, com uma alegria pura que a cantoria desafinada nos trazia. Uma lembrança simples, um sentimento genuíno, a felicidade de voltar no tempo. Esses são os milagres da amizade. Que a Mariah continue nos fazendo lembrar de quem somos. Amém. Ajudar a diminuir a dor de alguém é o amor mais genuíno que tem. Eu sinto sua dor. Outro dia, quando fui à fisioterapia, pedi para me colocarem no aparelho, aquele equipamento que emite pequenos choques na região inflamada, porque minha hérnia já não me respeitava mais. Estava mais agressiva do que de costume. Precisava abandonar ali aquela dor. O fisioterapeuta me apontou uma porta e pediu que eu aguardasse. Entrei numa salinha retangular com cadeiras dispostas uma ao lado da outra, todas encostadas na parede. E no fundo, uma senhora ocupava a solidão do último lugar da sala. Eu, acostumada a fazer os exercícios desacompanhada, acabei tendo de dividir o espaço com uma outra pessoa que parecia ter a mesma dor que a minha. Por precaução, sentei-me duas cadeiras antes da cadeira dela, para não ficar muito perto. Essa mania que a gente tem de não querer se aproximar das pessoas. Olhei o equipamento e ele tinha os fios curtos. Da última vez que eu tinha usado a máquina, tive de deitar de bruços, mas ali só havia cadeiras e o vazio da sala. Na agonia da dúvida, pensei que aquela senhora poderia me ajudar a entender o que viria a seguir. Quebrei o silêncio daquela sala vazia para perguntar se as nossas dores eram iguais. Ela fez um sinal pedindo que eu tirasse a máscara. Pensei, que mulher doida, não posso tirar a máscara para conversar em plena pandemia. Esse é o sentido da máscara. Fiz uma cara de desentendida e ela então explicou. Sou surda deste ouvido e tenho apenas 12% de audição no outro. Só te entendo se puder ler seus lábios. Culpei-me em pensamento pela confusão. Abaixei a máscara e repeti a pergunta. Confirmei que nossos problemas eram iguais e me aliviei por compartilharmos a mesma dor. Eu, já preparada para receber os choques e contemplar o silêncio da sala, fui interrompida por aquele vazio se enchendo novamente. O seu é o quê? Hérnia inflamada, eu disse. Tão nova? Precisei confessar que aquela dor era antiga. Me acompanhava desde os 21 anos. Quando eu era, de fato, nova. O fisioterapeuta chegou, nos conectou à máquina e saiu. Aquela senhora se sensibilizou com a minha dor e me perguntou. Você tem filhos? Imaginando o desgaste de uma mãe com a hérnia inflamada, carregando uma criança enroscada na cintura. Respondi a ela que não tenho filhos. Já esperando aquele convencimento costumeiro das maravilhas da maternidade que uma não-mãe sempre ouve. Mas o que veio em seguida foi o contrário disso. O que eu ouvi foi dor. Aquela mulher desconhecida sentiu o desejo de dividir comigo, no vazio daquela sala, o sofrimento que carregava no peito. Uma dor que não poderia ser curada com uma máquina de choque. uma dor que talvez não pudesse se curar. É melhor não ter filhos. Eu só tive uma, mas minha filha é nariz empinado. E ali foram 30 minutos de desabafo. A filha havia abandonado aquela mãe, tirando dela o convívio também com a única neta. Não faziam visitas há anos. Aquela era uma dor mais antiga que a minha. Perdi minha audição na gravidez, tive meningite. Continuou a se queixar. Eu não conseguia engravidar, tinha problemas. Imaginei aquela angústia. Tanto sofrimento que passei para ser mãe, e agora nem filho eu tenho. Aquelas palavras me atravessaram ao meio. Aquilo me doeu. Percebi que não dividimos o mesmo incômodo. Minha dor era tão pequena perto daquela dor. Não falei nada nos minutos seguintes. Só ouvi aquelas palavras sufocadas pela própria história. Só observei os olhos tristes daquela senhora consumidas pelo vazio de uma falta. Eu cuidei da minha neta até os 8 anos, mas minha filha tirou a menina de mim. Em cada lamento, as palavras pareciam sangrar. Em cada escuta, as palavras me faziam sangrar. Minha filha é psicóloga, eu paguei seus estudos e mesmo assim ela não vem me ver. Naquele momento, pensei na frase que li de Marshall Rosenberg, estudioso da comunicação não violenta. Toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. O que faltava de tão profundo naquela filha que fazia esse vazio se manifestar em sua mãe? Em meia hora de escuta, eu vivi uma vida inteira. Eu senti uma dor imensa. Havia uma tristeza se espalhando pela sala. Era uma dor compartilhável que surgia. Era como se estivéssemos conectadas uma na outra por entre aqueles fios de sofrimento. Ela sofria de uma hérnia inflamada no peito por uma filha enroscada na memória. Era a dor daquilo que poderia ter sido, mas não foi. Era a ausência de amor o seu problema. Era a falta a sua dor. Sentia a tristeza daqueles afetos não nascidos, dos laços não criados, das histórias não vividas. Pensava na minha mãe e no bom relacionamento que tenho com ela, e aquilo me doía mais. Pensava na solidão daquela senhora, e aquilo me doía mais. Pensava na neta que não tinha sua avó por perto, e aquilo me doía mais. Pensava no vazio criado entre uma mãe e uma filha, e aquilo me doía mais. Por um momento, eu julguei aquela filha. Por um momento, eu duvidei daquela mãe. Por um momento, eu senti a perda daquelas vidas privadas por seus orgulhos. Por um momento, eu vivi aquela dor. O fisioterapeuta entrou, nos desconectou da máquina e saiu. Por 30 minutos, eu recebi uma descarga de sentimentos. Senti o choque de uma realidade alheia, mas tão presente em mim naquela sala vazia. Não pude aliviar a dor, nem a dela, nem a minha. Mas pude escutar um lamento de uma solidão que não cessava. Saí de lá com a estranha sensação de carregar algo que não me pertencia. Saí de lá levando pedaços de sofrimento. Saí de lá com mais dor do que entrei. Nos dias que se seguiram, não dividimos mais a mesma sala. Mas eu ainda vejo o vazio daqueles olhos. Num oi discreto, entre chegadas e partidas, sabemos que por 30 minutos a gente compartilhou a mesma dor naquela sala vazia. Saudade é um espaço vazio, cheio de amor. Festas em família. Fecho os olhos. Lembro das crianças correndo pela casa com suas brincadeiras barulhentas, gargalhadas provocadas por aquele tio que saiu de casa com o propósito de divertir todo mundo. O cheiro da torta de sardinha trazida pela tia, que deveria ter sido uma chefe de cozinha. Planos dos primos que decidiram ali que no próximo verão irão viajar todos juntos. O pai coloca para tocar a música dos Serranos. Um casal se agarra no meio da sala, no dois para lá e dois para cá. As comadres se atracam num papo sobre a receita do bolo de milho. Todos sorrindo, como se assistissem a um filme de comédia. A mãe avisa que os quitutes estão à disposição. Chega atrasada aquela prima que demorou para se arrumar. Consigo ouvir a voz de quem não está mais aqui. Sabe onde está a minha caneca de chope? Queria dar replay nesse instante. As conversas e risadas atravessam a noite. Abro os olhos. Felicidade é quando a gente quer morar numa lembrança. É saber que os bons momentos ainda vivem dentro da gente. Amar é quando descobrimos que existe água para o mergulho. Tem coisas que só o mar ensina sobre o amor. Tem lugares que simbolizam a felicidade e não tem como ser outro. Passei minha infância viajando para a praia no Ano Novo. Era uma tradição de família, não podia faltar. No Natal, reuníamos os parentes e combinávamos quem iria para a praia, quantos dias ficaríamos e o que levaríamos. Meus pais têm uma casa na praia. Antes era somente eles que tinham, então todos os amigos e parentes se reuniam lá. Já tivemos mais de 30 pessoas dormindo em uma casa pequena, todas em colchões apinhados no chão. Filas para tomar banho no único banheiro da casa. Panelas enormes de comida para servir a multidão. Era assim que nos divertimos, todos juntos, tecendo memórias em um quadro no tempo. Chegávamos no dia 30 de dezembro, descarregávamos o carro. Meu pai, meu irmão e outros homens cortavam a grama e a mãe, outras mulheres e eu limpávamos a casa. Sinto falta até do cheiro de mofo nos armários. O cheiro é diferente no litoral. Depois, a gente pegava a bola e corria para a rua, que era sem movimento de carro. Uma rua pronta para receber crianças afoitas para brincar. O mormaço no fim da tarde aquecia a pele e a areia grudava no corpo feito purpurina por causa da maresia. Aquilo era a felicidade acontecendo. Não havia lugar melhor no mundo. A partir daquele momento, não havia escola, trabalho ou problemas. Só diversão. Era difícil dormir de tão extasiados que ficávamos por estar ali. No dia 31, começávamos a organizar a virada do ano. Alguns iam ao mercado comprar frutas e sidra para estourar à meia-noite. Separávamos a roupa que combinava mais para ficar na areia, olhando os fogos. Alguém sempre chegava de última hora. À tarde, íamos para o mar, todo mundo perfumado com protetor solar. Meu pai carregava uma caixa de isopor cheia de cerveja, suco e água. Minha mãe carregava uma bolsa cheia de toalhas e bolachas. As crianças carregavam suas bolas e a alegria para a praia. Uma euforia que não cabia em nós. Quando nos aproximávamos da beira-mar, entre os prédios enormes em volta, lá na frente, a linha do mar aparecia aos poucos. Meu estômago embrulhava de tanta alegria por ver aquela linha perfeita no horizonte. O barulho das ondas quebrando no mar, bicicletas e pessoas dividindo o calçadão. Aquele clima tinha um gosto doce, cheiro de churros e sorvete de leite condensado. Parecia uma fábrica de alegria a céu aberto. Meu coração disparava. Tudo era perfeito. Há experiências que somente o corpinho de uma criança pode ter. À noite, todo mundo estava pronto para fazer a procissão até a beira-mar para ver os fogos. Uma multidão vestida de branco tomava conta das ruas sem carros. Pessoas carregando champanhe, eufóricas. Aquilo parecia uma procissão divina para cultuar o mar. Tínhamos um lugar específico para ficar. Em frente à bateria de fogos, todas dispostas na areia. Um lugar marcado para que todos os amigos e parentes pudessem se encontrar até a meia-noite. Quando as baterias começavam a dar um espetáculo no céu, era a hora dos abraços de Ano Novo. Os fogos são mais bonitos à beira-mar. O amor também. Uma felicidade que só a praia pode dar. Os dias que seguiam eram de disputa por espaço entre os guarda-sóis. Castelos de areia, dedos enrugados de água e caminhadas no calçadão. Amor compartilhado entre a água de coco e milho verde. Vou para a praia muito pouco depois de adulta, mas ela ainda é o meu lugar de conforto. Onde criei memórias afetivas. A praia ainda é a mesma. O horizonte ainda tem a magia da linha reta. Mas eu não sou mais aquela criança deslumbrada. Queria ser, mas não sou. Perdi meu poder. Só que tem momentos que vivemos que são tão intensos que continuam sendo fontes de felicidade mesmo depois que passam. É como se fosse dinheiro depositado na poupança para usarmos no futuro. Momentos bons são nossas reservas de emergência para a felicidade, para adultos sem poder. Um lugar onde podemos voltar e lembrar de uma outra versão nossa, em uma fábrica de alegria a céu aberto. Para mim, voltar para o mar é como voltar para um amor, para um lugar que não pode ser outro. O amor nunca acaba, apenas se muda para outras moradas. A casa sem cor. Quantas cores cabem dentro de uma vida? Um dia, resolvemos pintar nossa casa com cores vivas. As paredes da sala ficaram numa combinação de laranja entardecer e verde menta. O chão ficou amarelo sol. E o teto tinha duas estrelas feitas com forro de madeira, que pareciam brilhar. A cozinha ficou em azul oceano. Era como se a natureza tivesse vindo morar dentro de casa. Era como se a casa tivesse ganhado vida. As plantas entravam numa sintonia agradável com as cores que saltavam daquelas paredes vibrantes. A luz entrava pela janela com mais vontade. Pessoas entravam e saíam com mais vida. A casa estava sempre em festa. Seus olhos brilhavam espremidos com um sorriso que emanava daquelas paredes pintadas de vida. Na casa, sempre era dia de sol, de praia cheia e de férias de verão. A felicidade era quase uma moradora. Aparecia com frequência e trazia sempre com ela o arco-íris para compor os tons de vida. Um cheiro bom emanava naquela casa. Um pão no forno, um café passando, um feijão fresco. O cheiro do mar. Era a brisa do amor que se espalhava pela casa. A vida acontecia ali, entre aquelas paredes coloridas. Era uma casa grande que abrigava 8 pessoas. Meus pais, meu irmão mais velho, a irmã que veio depois, as 2 irmãs que vieram depois dela, o caçula, que estava para chegar, e eu. A casa aninhava mais que a nossa família. Ela era a morada dos amigos, dos primos emprestados de outros primos, dos tios, dos avós. Todo mundo cabia ali. Estava ela sempre esperando para abraçar a multidão que chegasse. Estava ela sempre multiplicando famílias. Na casa, era sempre sábado. Eram as vidas que pintavam as cores daquela casa. Daí, o irmão caçulinha nasceu, e a casa começou a ter o aroma de recém-nascido. Aquele perfume que dizem ser o melhor do mundo. Exalava um cheiro de amor pelo ar. Meus pais ganharam mais um filho. A casa ganhou mais vida. E o sorriso daquela família ganhava mais cor. Então, resolvemos tirar os tons de vida. Passamos um bege quase branco nas paredes e o chão ficou cinza. Mas a vida ainda morava ali. A casa ainda sorria. As pessoas continuavam a visitá-la. A magia ainda permanecia naquelas paredes sem cor. Só que um dia, meu irmão mais velho morreu. Meus pais perderam um filho. A casa perdeu sua parte. E a família perdeu o tom da alegria. Depois disso, a casa não sorriu mais. Ela tinha perdido sua alma. Uma casa sem alma não pode sorrir. Ela não tinha mais cores vivas. O sol já não entrava pela janela. As pessoas não visitavam mais aquela casa triste. As plantas secaram. Até a felicidade aparecia menos. E quando vinha, se vestia de luto. As cores discretas estavam na casa. Mas a vida daquela casa tinha partido com meu irmão. Quantas cores cabe dentro de uma vida? Agora, quando chego lá, a casa está sempre com os olhos marejados, escondendo um choro espremido. A luz que brilhava nela se apagou e deu lugar a uma sombra que insiste em permanecer. As lembranças felizes parecem até histórias inventadas. Na casa, é sempre noite de chuva. Não faz mais festa, não se diverte mais. O ar ficou impregnado com um cheiro de solidão. O inverno se instalou naquelas paredes sem vida. Toda reunião que fazemos na casa, sempre faltam cores. No semblante da família, sempre se esconde uma falta. Outras vidas surgiram naquela casa, mas ela não ficou mais colorida. A casa cheia sempre está vazia. Ela ficou mais séria. Sua risada não ouvimos mais. A casa, que antes era cheia de vida, agora sofre com o imenso vazio de uma falta. O amor ainda permanece naquela casa, mas é um amor pálido, prestes a adoecer. Quantas cores cabe dentro de uma vida? Meu irmão foi embora levando com ele todas as cores da casa. Ela nunca mais vai ser pintada de vida. O que restou agora foi só uma casa velha, triste, com moradores que se esforçam num sorriso sem cor. A magia acabou. A casa ficou em preto e branco. A família guarda com eles apenas as lembranças de uma casa colorida, que hoje chora sem cor. Saudade também é amor. Era uma vez. Quando a gente perde alguém que amamos, é como se desaparecesse uma parte do território de um país. Perde-se um dialeto, os costumes de um povo, a comida típica, os pontos turísticos. De repente, não há mais lugares para visitar. O local no mapa ocupa um grande vazio. E o único registro de que ali, um dia, existiu uma vida inteira, ficou para os livros de história. Que o afeto seja o nosso remédio mais eficaz. Janela dos Afetos. Quando eu comecei a escrever crônicas e tive a coragem de mostrá-las para o mundo, ainda que, no início, o mundo tenha sido só minha família, sempre que temos alguns momentos de confraternização, meu pai me diz: "Isso dá uma crônica." Como se me pedisse: "Tira uma foto disso." Quase me implorando para reviver depois aquele pedacinho do tempo que ele não quer esquecer. Mas eu não sei escrever para cumprir uma obrigação, nem para registrar tudo que vivo. Escrevo o que grita dentro de mim, pedindo para sair. E nem sempre tenho controle de quando essa fera vai exigir soltura. Quem não escreve não entende que, muitas vezes, o ato de escrever é uma relação tão íntima que depende de um estado de profunda sedução entre as várias versões que vivem na gente. Mas também entendo meu pai. Muitos dos meus textos que ele leu foram destravando suas memórias, dando contorno ao seu mundo de uma forma que antes não era possível. Ele pôde admirar seu próprio retrato na parede do tempo. Isso me lembra a frase da escritora Annie Ernaux: "Será que o íntimo passa a existir no momento em que o leitor, a leitora, tem a sensação de estarem lendo a si mesmos em um texto?" Saber dizer precisamente aquilo que se sente não é uma tarefa fácil. Por isso, adoramos certas músicas, filmes, livros, porque aquele autor conseguiu expressar exatamente o que a gente é no mundo. O que meu pai quer, na verdade, é ver sua vida simples ganhar grandeza através das palavras, da poesia, da literatura. Quer ter a certeza de que está deixando rastros no caminho, de que vai permanecer de alguma forma. De todas as coisas gratificantes que ganhei quando comecei a escrever, esta foi a mais valiosa: o encantamento dos meus pais pela minha forma de registrar nossas histórias. Por causa disso, preciso domar minha fera e ajustar minhas lentes do cotidiano, criar molduras de afetos, para que meu pai continue tendo uma janelinha por onde possa admirar toda a beleza da sua própria existência. Se você não enxergar amor em tudo, procure um cardiologista. Seu problema está no coração. Tudo isso é amor. Amor é fartura. É ligar para saber se chegou bem, é preparar uma surpresa, fazer a comida preferida, escutar a mesma história pela milésima vez. É se molhar debaixo do guarda-chuva para não deixar que o outro se mole. Abraçar sem motivo. É olhar para alguém e sentir orgulho. É pegar na mão para atravessar a rua, contar uma piada só para ver o outro rir. Entregar carinho no meio da tarde, dizer "eu te amo" entre um "eu te amo" e outro. Querer ficar quando precisa ir, lembrar de alguém só por um cheiro de perfume. É não conseguir parar de olhar para uma foto. É sentir o coração fraquejar ao dividir uma memória. É dar bronca para evitar que o outro se machuque. É querer transformar um abraço em um abrigo. É desejar diminuir a dor de alguém. É entender uma crise de riso, de ansiedade existencial. É ter com quem dividir os boletos e as angústias. Conhecer as manias, os medos, os sonhos de alguém. É sentir falta antes de a pessoa ir. É não desistir nem na milésima tempestade. É ter com quem contar, para quem voltar, em quem pensar. É cuidar para que nunca falte amor na dispensa. A fome é um sintoma da pobreza de afeto das pessoas. Preferem acumular dinheiro em vez de partilhar amor. Uma sociedade sem amor é uma sociedade miserável. A fartura da fome. Entre uma escassez e outra, a gente precisa fazer uns cortes. Vamos deixar só o essencial, dizem. Excessos não podem mais. Luxo? Nem sei o que é. A carne já foi cortada antes dessa lista aparecer. Um dia, corta-se a bolacha. Melhor assim, dizem. Depois, corta-se a banana. Dá pra ficar sem, falam. Com o tempo, as frutas todas são cortadas. Logo, cortam seus legumes e as vitaminas se findam de vez. Um dia, corta-se o feijão. No outro, a dignidade é cortada. O preço do feijão não coube no poema, como não cabe nesse texto o preço da comida. Então cortam-se o óleo, o trigo e o sal. De corte em corte, a gente chega ao essencial. Depois, corta-se o café e com ele vai embora um pouco da alegria. De repente, a vontade é sufocada por uma conta atrasada, por uma luz que vai vencer. A fome é espremida para caber mais cortes. Só o essencial, insistem. Depois, corta-se o arroz. E a saúde? Bom, a saúde já fora cortada antes dessa lista aparecer. Na escassez, o essencial é confundido com o excesso. A lista, que já estava pequena, agora se espreme em meia dúzia de itens na imensidão da folha vazia. A lista de compras virou uma lista de cortes. Mas e o básico? É excesso, dizem. No jornal, a dica é substituir a batata por aipim, depois o aipim por farinha e, por fim, a fome por positividade. Depois, corta-se o leite, porque faz mal. Estamos todos intolerantes ao preço da lactose. O lazer é cortado para dar lugar ao gás. Ou come, ou se diverte. O fogão vai virando lenha, que vai virando fogareiro, que vai virando faísca. Com o tempo, até o ar acaba para matar o fogo. Mas não há nada que mate a fome. A fome é farta. As sobras serão entregues à sorte. Por último, sobra-lhe pele e osso. Nem a tristeza cabe mais dentro daquela pele. De repente, lhe cortam a pele e fica só o osso. Mas, no osso, a identidade não cabe mais. E quando se vê, não sobrou mais nada. O que restou foi a fome farta daquele que um dia era alguém. E agora é um nada que teve de cortar tudo até virar ninguém. Mas ainda assim, cortou-se a história daquele João Ninguém, até não sobrar mais nada. Eu termino esse escrito antes que essas palavras sejam cortadas. Antes que isso aqui vire uma folha vazia, até não sobrar mais nada. Crônica originalmente publicada em Coletânea Nós, textos de autoria feminina. Para ti, selo Off Flip 2023. Cuidar da própria saúde também é um ato de amor. É como esticar o amor um pouquinho mais para caber no tempo de vida de quem amamos. Sem dor, por favor. Deitada de um lado só, há horas, com o braço doendo de tanto ficar numa mesma posição. O cabelo nem tem mais ordem, com um coque preso no alto da cabeça para não deixar os fios soltos serem mais um problema. Travesseiro entre as coxas para aliviar a dor, dopada de anti-inflamatórios e analgésicos dos mais viciantes. As beliscadas intensas na perna esquerda me lembram da hérnia de disco inflamada. Uma sensação de estar sendo comida por dentro, por passarinhos selvagens famintos. Com 40 anos nas costas, que mais parecem ter revertido em toneladas, poderia ser mais uma cena moderna de alguém que passou horas do dia trabalhando sentada e que agora tem de arcar com as consequências. Mas é essa maldita doença que me acompanha desde os 21 anos, quando fiz a minha primeira cirurgia na coluna, quando as costas nem tinham o peso do tempo ainda. Sinto que a sorte não foi dividida por igual entre as pessoas. Da primeira vez, parei de andar e de viver, por completo. Minha mãe me dava banhos express enquanto eu gritava de dor. Eu me atirava na cama o mais rápido possível para ter o mínimo de alívio, que era mais psicológico do que real, porque a intensa dor não dava tréguas. Depois, minha mãe tentava desatar os nós embuchados do meu cabelo, já secos e impossíveis de pentear. Dormia numa cama que foi ajeitada no quarto dos meus pais. Precisava ficar sob seus cuidados constantemente. Voltei a ser criança, do pior tipo possível. Segundo os médicos, não existia uma explicação possível do porquê eu estava com uma hérnia inflamada, sendo tão jovem, sem nenhum antecedente excessivo como de costume. Então por que, Senhor Deus? Eu me perguntava. Um guia espiritual disse que a culpa era minha, que toda dor é nossa culpa. Passei a acreditar nisso. Devia ter me cuidado mais, amado mais, ter visto o sol nascer. Por que eu? Nunca tive respostas. Talvez eu tenha sido a premiada. Justo eu, que nunca ganhei nada em sorteio nenhum. Depois de 2 semanas de tortura, a cirurgia trouxe o alívio e a garantia de que a vida era mesmo linda. É assim que momentos sem dor são, maravilhosos. A professora Lúcia Helena Galvão diz que a consciência se dá pelo contraste. Verdade. Como perceber as maravilhas do alívio se não tiver passado pelo sofrimento da dor? Minha primeira pergunta do pós-operatório foi: qual a chance de sentir essa desgraça de volta? A resposta veio 10 anos depois, com a segunda cirurgia pelo mesmo motivo, depois de muita tortura. Mas ela poderia ter sido evitada. Passei muito mal da coluna uns dias antes da segunda cirurgia e fui ao pronto-socorro, onde me deram uma medicação tão forte que secou a inflamação. No dia da operação, o médico me abriu e não achou nada. Fui descosturada e recosturada novamente à toa. Só lixamos o seu osso para ter mais espaço, caso a inflamação volte, ele disse. E ela voltou. E não coube no espaço reservado. Estou aqui escrevendo enquanto minha perna arde, quase 10 anos depois da segunda cirurgia. Penso que a vida deve estar brincando comigo, fazendo eu me sentir um carro velho, estragado, que precisa de reparos de tempos em tempos para conseguir rodar mais alguns quilômetros por aí. A culpa tem de ser minha, não tem outro jeito. Senão de quem seria? O socorrista da vez é meu marido, que tem me ajudado o tempo todo. Faz massagem, compressa, me entrega comida na mão, oferece o braço para que eu me apoie ao levantar, me leva ao pronto-socorro, me abraça, me acalma, acorda à noite com os meus movimentos. O que foi? Tá com dor? Tá bem? Sim, tudo bem. Só estou me virando para o outro lado. Relaxa. Meu marido fica com cara de gato assustado quando vê um movimento meu repentino. A vontade que sei que ele tem de tirar as minhas dores com as próprias mãos, se fosse possível. Ele me olha com cara de preocupação e pena. Mas eu é que tenho pena dele, assim como tive da minha mãe quando cuidou de mim. Precisamos nos preparar para sermos pessoas fáceis de serem cuidadas. Sair do nosso pedestal de sofrimento e olhar para quem cuida da gente, que também está sofrendo. Não sermos rabugentos e teimosos já ajuda muito. É exaustivo cuidar de alguém doente. Além das multitarefas, tem a preocupação constante. Nosso sofrimento tem de servir para alguma coisa, meu Deus. Serve para aprendermos a ser vulneráveis e a respeitar quem cuida da gente. Ah, claro! E também para saber que a culpa da dor é nossa. Enquanto espero a possibilidade de uma terceira cirurgia, fico aqui, entre uma beliscada e outra, sentindo falta de coisas simples, de usar minhas pernas para saracotear por aí, voltar a ter vida, arder a sola do pé no chão, libertar meus cuidadores, e desejando o que diz aquela música, felicidade é um fim de tarde olhando o mar. Felicidade é um fim de tarde olhando o mar. Só isso, sem dor, por favor. Gosto de me perder nas lembranças porque é lá que me encontro. 94. Naquela manhã, o sol brilhou diferente. Tudo já estava combinado. Amigos esperando para torcerem juntos. Durante toda a manhã, a TV estava ligada nos jogos que não eram nossos. À tarde, as famílias se juntavam. Casas enfeitadas de verde e amarelo. Ruas vazias. Só a Copa do Mundo é capaz de parar um país. Todos juntos assistindo ao jogo tinha outro peso. Outra emoção. Era hora de união. A celebração exige esse tipo de coisa. Na sala, as crianças sentavam todas amontoadas no chão. Os adultos no sofá. Estavam com os olhos vidrados na tela da TV. Hino nacional. É nessa hora que a gente sente orgulho de ser brasileiro. Uma angústia na boca do estômago tomava conta de todos nós. O tempo passou entre unhas roídas e gritos de incentivo. Pênaltis! Nós todos levantamos. Galvão estava ansioso. Lá fora, nem o vento fazia barulho. A tremedeira tomava conta da gente. Minha mãe colocou a mão na frente dos olhos. Sempre foi fraca para momentos emocionantes. Os adultos sussurravam palavras de encorajamento para aqueles jogadores que pareciam sentir a vibração de uma nação inteira na sola do pé. Faltava só aquele chute. Respirações suspensas. Nossa Senhora era invocada por todas as vozes. Vai que é sua, Tafarel! Acabou! Acabou! Bajo chutou para fora. É tetra! Saltamos do chão. Os gritos destruíram o silêncio. Nos abraçamos, choramos. A alegria transbordava dos olhos. A vida invadia o coração. Era só futebol, mas era tudo o que tínhamos. Era tudo nosso. Orgulho. Deus era mesmo brasileiro. 94 entrou para a história do nosso país. Marcou a memória de uma geração de pessoas que tinham orgulho do futebol brasileiro. As crianças corriam para a rua com a imagem de uma celebração que nunca mais esqueceriam. A vizinhança inteira estava em festa. Vitória! No resto do ano, éramos estranhos uns para os outros, mas naquele momento, nas esquinas, nas vielas, nas janelas, as pessoas se abraçavam por uma camisa amarela, por uma pátria. Não nos conhecíamos, mas os nossos olhares nos uniam num só grito. Somos os melhores do mundo. É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil! Qualquer coisa que tiver amor, deixa de ser coisa. Cinderela deprimente. Eu cheguei cedo à faculdade naquele dia. O primeiro dia sempre é um paradoxo que se entrelaça entre o assustador e o animador. Perdida, segui o fluxo de pessoas com a mesma cara desesperada que a minha. Afinal, os calouros têm sempre esse semblante de suricato preocupado, com a cabeça parecendo um ponteiro de relógio, olhando para todos os lados. Entramos em uma sala vazia e nos organizamos em círculos. Estava assustado. Os veteranos pediram um pé do nosso sapato. Pensei, ainda dá tempo de sair daqui. Não preciso passar por isso. Mas como aquele é um ambiente tão acolhedor, sempre tem alguém para te dedurar, antes que você consiga fugir. Fui descoberta. Tive que entregar o sapato. Mas não contentes falaram. Só iremos devolver os calçados de vocês quando voltarem aqui com R$80, que terão que pedir no sinal. Esse era o desafio. Lá fui eu, completamente desesperada, rumo ao constrangimento. Não sabia como faria aquilo. Nunca gostei de pedir dinheiro nem para os meus pais, mas ali estava a vida acadêmica me ensinando com todo o carinho do mundo o que era se virar para sobreviver em meio à hierarquia da educação. Comecei a fazer um plano de fuga desesperado na minha cabeça. Estimei o quanto valia deixar meu sapato para trás e o que seria mais constrangedor, andar com o pé descalço até em casa ou pedir dinheiro no sinal para um desconhecido. Não queria me tornar a Cinderela moderna de uma realidade deprimente. Constrangimento por constrangimento, decidi ficar. Parou o primeiro carro no sinal, e eu tinha duas escolhas, quebrar a barreira ou largar meu velho sapatinho para trás. Mas fui em frente, e decidi terminar logo com aquilo. Fui até a janela do primeiro carro e, muito constrangida, falei, "Olá, você pode me ajudar com um trocado para o trote?" Um senhor com cara fofinha pegou umas moedinhas e me entregou. Sorriu e foi embora. Pensei, não vai ser tão ruim assim. Mal sabia eu que sim, poderia ser muito ruim. Fui até o próximo carro, fiz o mesmo pedido. Perguntaram, qual curso você passou? Eu respondi com o maior orgulho do mundo, música. E nesse momento, vi uma prévia do meu futuro passar diante dos meus olhos como um filme pós-apocalíptico. A senhora ao volante me insultou de um modo grotescamente sincero. Ah, música? Se fosse outro curso mais importante, eu ajudaria. E assim partiu, sem dó nem piedade, como uma conselheira desalmada, me deixando ali com aquele buraco negro na consciência. Fiquei paralisada, não consegui esboçar uma única reação sequer. Olhei para o lado, meu irmão parado na calçada, esperando eu transformar meu constrangimento em dinheiro para conseguir recuperar meu sapatinho de cristal. Com pena do meu fracasso, ele me deu a quantia que faltava do dinheiro para eu conseguir voltar para casa, com um pouco mais de dignidade. Pensei novamente, meu futuro seria implorar dinheiro pelo meu trabalho ou ser financiada pela família? Dilema de um artista. Mas, como eu fiquei mais irritada do que deprimida, decidi que aquilo iria ser o propulsor do meu sucesso. Hoje, depois de muito tempo daquele trote, trabalho com música e sou muito feliz com o que faço. Durante a pandemia, uma colega minha, enfermeira, disse que o que aliviava sua tensão em meio a todo aquele caos que se instalava nos hospitais era pegar seu celular, colocar seus fones e ouvir música. Isso a acalmava e a fazia ter mais força para continuar salvando vidas. Agora eu me pergunto, será que a música não é mesmo tão importante e necessária quanto qualquer outra profissão? Aquela criatura desalmada que me negou dinheiro no sinal, Também deve ter consumido música no momento em que todos estavam assustados e solitários quando o mundo parou. A arte ajuda a curar nossas feridas. E com isso, eu percebi que lá atrás, naquele sinal, eu não era a Cinderela deprimente, mas sim a Elsa, que tem sua força questionada. No fim das contas, é essa força que salva a porra da história toda. Não é vergonha falar de amor. Vergonha é, em pleno século XXI, ainda ter gente que não sabe amar. As loucuras de uma relação saudável. Tenho muitos defeitos, mas ser atrasada não é um deles. No entanto, há dias em que estamos despreocupados e as contradições aparecem apenas para mostrar que não temos controle sobre a nossa própria vida. Eu estava em casa, numa tarde qualquer, começando a me arrumar para um primeiro encontro, que não tinha séculos. De repente, na euforia da preparação, o telefone tocou. Era meu encontro me ligando para perguntar: "Onde você está?" Ele disse num tom quase desesperado. "Estou em casa, por quê?" Respondi já preocupada, achando que levaria um bolo no meu primeiro encontro. Dentro da minha cabeça maluca, comecei a arranjar um jeito de me consolar. Quando ele continuou na conversa: "Em casa? Não era pra gente se encontrar às 15? Estou aqui há um tempo te esperando." Fiquei sem entender, naquele momento, que diacho estava acontecendo naquela conversa doida. Mas mantive a firmeza e falei pra ele: "Não, marcamos às 17. Até que ele, muito tranquilo, me mandou a mensagem que eu mesma havia enviado com o horário das 15. Confrontar alguém que tem provas que você criou contra si mesma é humilhante. Fiquei de cara comigo mesma. Fui tão tapada a ponto de confundir 15 com 17? Mas esse era apenas um spoiler da minha vida conjugal. Me desculpei inúmeras vezes e pedi para ele não ir embora, que eu iria jogar meu pó mágico e apareceria lá em instantes. Nem me arrumei direito como tinha planejado, mas fiz isso às pressas e saí. O medo de perder um encontro por um erro grotesco de horário era maior do que saber se eu tinha saído de cabelo despenteado ou com batom no dente. Afinal, é mais fácil explicar uma aparência exótica do que deixar o pobre coitado esperando por mais de 3 horas, decidindo se sou uma boa escolha ou não. Mas o pior aconteceu. Tive que explicar minha aparência exótica, mesmo tendo deixado ele me esperando por 3 horas. Infelizmente, cometi essa crueldade. No fim das contas, não fui abandonada por me atrasar 3 horas no primeiro encontro. Ufa! Mas sou lembrada carinhosamente sempre que possível por esse episódio. Hoje estamos casados. Pelo menos ele aprendeu que estava entrando na vida de uma desatenta. Funcionou como um aquecimento para todos os outros fiascos que viriam ao longo dos anos de namoro e casamento. O amor tem dessas coisas. Quem é desatento sempre se atrasa, mas quem ama sempre espera. E deve ser por isso que estamos juntos até hoje. Somos uma perfeita simetria de desatenção com paciência que molda o convívio diário dessa relação madura. É aquela pitadinha de loucura com sensatez que todo relacionamento saudável que se preze deve ter. E é nessas estranhezas que o amor se faz. Como disse Ana Sui, ao encontrar um amor, a gente não encontra a parte que nos faltava até então. A gente encontra a metade que fará falta a partir dali. Encontrar quem nos fará falta deve ser uma busca da vida de todos nós, pois como a própria Ana afirma, o amor se encontra na falta. Inclusive, na ausência de atenção, como foi no meu caso. Começos perfeitos não garantem trajetos estáveis, mas começar mostrando as imperfeições como uma fratura exposta pode garantir um relacionamento dentro dos padrões reais de um casal. Pode não ser nenhum conto de fadas, mas certamente é uma história que vale a pena ser contada. Eu sou a alma livre que não cabe em gaiolas pequenas. Uma heroína em defesa da própria vida. Aos 6 anos de idade, minha cabeça tinha espaço para poucas coisas coerentes. O resto era culpado por fantasias e muita imaginação, o que permanece do mesmo jeito até hoje. Eu não entendia muitas coisas que eram comuns e complexas no mundo dos adultos. E relacionamento amoroso era uma delas. Meus experimentos químicos com água e terra eram mais fascinantes do que qualquer outra coisa. Essa é a vantagem de ser criança. Simplicidade é uma diversão. Todas as tardes, depois da escola, eu ia para o trabalho do meu pai. Ele tinha uma sapataria perto de uma assistência técnica de TV, e o dono era amigo do meu pai. Lembro-me da primeira vez que conheci aquele homem e da pergunta horrível que ele me fez. Oi? Quer namorar comigo? Aquilo me incomodou profundamente e fiquei assustada. Sacudi a cabeça o mais rápido que pude, sinalizando negação, e agarrei com força a mão do meu pai, na tentativa de que ele me protegesse. Não entendi por que ele tinha perguntado aquilo. Essas coisas não faziam parte do meu repertório de fantasias. Não consegui encontrar registros de informações sobre o assunto proposto dentro da minha cabecinha inocente. Quem pede uma criança de 6 anos para namorar? O homem poderia me perguntar sobre desenhos, meus amigos, minhas experiências químicas, qualquer assunto que fosse familiar a mim. Mas não, o assunto sempre era o mesmo, todas as vezes que me via. Bem típico de um adulto que não sabe se comunicar com uma criança. Lembro que aquilo me atormentou por muito tempo. O pior é que esse comportamento era normal entre a maioria dos amigos dos meus pais. Aquilo nunca fez sentido para mim. Eu queria ser apenas uma criança. Brincar era o meu lema. Era a minha única preocupação. Mas fui prematuramente obrigada a me preocupar com a minha própria proteção. Minha reação toda vez que vi aquele homem era fechar a cara e me calar. Minha comunicação era muito limitada aos 6 anos. Eu sabia sorrir, chorar e ficar irritada. Então, toda vez que o via, eu franzia a testa, apertava os olhos, fazia um esforço mental enorme e o mutilava com o meu raio laser da indignação. Pensava que isso iria paralisá-lo e deixá-lo de boca fechada. Foi assim que me transformei em minha própria heroína, me salvando toda vez que me sentia ameaçada. Esse era meu escudo, e assim minha proteção foi construída. Esse comportamento me acompanhou por muito tempo. Sempre fui chamada de brava, carrancuda, com cara fechada. Mal sabiam que essa cara foi criada de propósito. Até hoje, toda vez que vejo uma mulher de cara franzida, penso, a heroína dela está agindo. Sempre penso que todas as mulheres são obrigadas a criar as suas próprias armas para se protegerem desse mundo devastador. São rotuladas de loucas, ruins, mandonas e encrenqueiras. Mas acredito que toda mulher de cara fechada esconde uma heroína em defesa da própria vida. Um poeta escreve sobre as feridas do mundo em forma de cura. A próxima fase da vida. Quando criança, os dias eram longos. O quintal era um mundo, sorvete era um evento. Lambuzar mãos, braços e a cara inteira era um compromisso. Assim, a degustação tinha magia. Quando os primos chegavam, tudo ganhava cor. A maior parte do tempo era diversão. Tudo tinha uma certa graça. Enxergávamos com os olhos ainda limpos, puros. Até cenários imaginários ganhavam vida. Galhos, pedras, terras e folhas viravam uma cozinha inteira com a ajuda da fantasia. Companheira incessante nessa fase. A bola era mais fantástica do que parece hoje. Implorava para ser chutada, jogada para o alto. Era movimento constante. A infância é frenética, pura energia. Os pais eram um pedaço da gente. Na adolescência, o brilho infantil se perde em meio às certezas que só um adolescente tem de que seus problemas são os piores do mundo e de que seus projetos de vida são os melhores. Romances, frio na barriga, decepções, amores rompidos, amizades turbulentas, todo mundo chato, família? Um saco, tudo um tédio, mas a vontade de devorar o mundo é imensa. Liberdade não é um contrato, sair a qualquer hora sem avisar, beijar quem quiser, quantos quiser, fazer uma revolução dentro de si, acreditando que a juventude é o futuro. Decidir uma profissão, fazer vestibular, arrumar um emprego, acreditar que tudo vai dar certo, mas nem sempre dá. Expectativas inatingíveis são frustrantes. Essa é a primeira lição. É assim que os olhos começam a embaçar. A realidade encosta na sola do pé. Na vida adulta, a magia e a revolução perdem a força. Só habitam os corações dos mais fortes. São poucos hoje em dia. A visão colorida desbotou. Enxergamos daqui apenas os 50 tons de cinza, sem o prazer, só o descolorido mesmo. Boleto para pagar, dor nas costas, tarefas em todos os cantos da vida, muitos remédios para tomar. De vez em quando tem almoço em família, risadas amareladas, olhos sem brilhos, relembrar a infância. Sentir saudade do antes é quase um hobby. Amizades distantes, primos que não vemos mais. Certezas esvaziadas, muita luta e pouca glória. O tempo é mais curto, os planos também. Mais realistas, pouco alcançados. Mas tá tudo bem, essa é a vida mesmo. Fantasia é perda de tempo. Os sonhos são mais turvos agora, bem distantes. Talvez quase uma miragem. Estamos mais calejados com as frustrações. Mas elas ainda doem, e muito. Só que agora, não tem o colo da mãe para soprar nossas feridas sempre que o choro embolar na garganta. É só a gente rodando em volta dos próprios problemas, igual um cachorro correndo atrás do rabo. Deve ser por isso que temos mais vertigens nessa fase. Quem é que teve a pachorra de inventar a fase adulta? Nem dá pra se trancar no quarto e não querer ver ninguém? Olha que dá vontade. Sentimos mais falta dos pais. Vemos uma luz no fim do túnel. Ah, mas é o túnel pegando fogo. Droga. Expectativas nem são criadas. Nem dá pra rasgar a conta do cartão de crédito para fazer sumir. Saudade da magia do faz de conta, onde tudo era possível, mesmo não sendo. Mas a ilusão deixava o coração feliz. Hoje, a felicidade é mais escassa. A ansiedade agora ocupa quase todo esse lugar. Uma companheira incessante desses tempos. Um item que vive em quase todos os lares, os de dentro de nós. Tempos sombrios. Tá todo mundo esgotado, cansado, exausto. Mas tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Crescer é ter a realidade como guia. Amadurecer é que não tem fórmula. Mas o importante é não deixar a criança de dentro sumir por completo. Nos dias tristes, ainda dá pra pegar carona no barquinho de fantasias dela. Enxergar um pouco de colorido de volta, nem que seja meio desbotado, de cores retrô. Assim, a gente segue firme. Até a próxima fase da vida que iremos descobrir como é. E, com sorte, possamos ver um final menos deprimente dessa jornada. Você virou poesia no dia que seus olhos me mostraram mais amor do que os meus olhos tinham visto. Não espere pelas purpurinas. Tem gente que acha que quando o amor aparecer, vai estar vestida para o carnaval, usando fantasias com confetes, penas esvoaçantes e muita purpurina. O amor é uma força da natureza, sim, mas nem sempre ele vai estar acompanhado de um evento estrondoso. O amor é como uma folha seca que cai no outono enquanto ninguém está olhando. Parece banal, mas é o sinal da colheita, do plantio, da fartura. E nem todo mundo está de olho no voo das folhas. As pessoas não querem o trivial, mas é ali, no cotidiano, no preparo do almoço, no boa noite com um beijo na testa, no olhar atento, nos cotovelos se esbarrando na cozinha, na ligação no meio da tarde, no descolorido do outono que o amor aparece na sua forma mais fantástica. É preciso estar atento ao amor, senão você passa uma vida inteira tentando o encontrar e ele estará ali, do seu lado, tomando um guaraná sentado no sofá da sala. E você nem vai notar, porque estará esperando ver fantasias com purpurinas no sábado à noite, incapaz de admirar a fartura silenciosa ao seu redor, na segunda de manhã. Amor é quando você diz que vem e o coração sorri. A eternidade do riso. Nem todos os saberes estão restritos às universidades ou aos intelectuais. Não há estudo, ideia ou pesquisa que não tenha o ser humano como fio condutor de tudo. Por isso, há pessoas interessantes que não estão nos centros acadêmicos, que não têm o hábito da leitura, que não faz pesquisa sobre diversos assuntos, mas que vive e interage com os outros seres humanos. E disso tudo nos traz suas experiências. Meu tio Cajo foi um cara que trabalhou na roça a vida toda. Cultivava abelhas. nunca foi à universidade, mas era do tipo que conhecia muita gente e que dessa gente extraía causos, experiências e nos entregava em forma de comédia, de contos que iam além do que a realidade permitia. Com um pouco de imaginação, ele sempre tinha um assunto engraçado para dividir com todos. Misturava realidade e fantasia, só para nos dar uma das forças mais potentes do corpo humano, o riso. Ele nasceu para trazer o lado divertido da vida para as rodas de conversa. Quando chegávamos à sua casa, ele preparava um chimarrão e começava de forma séria a nos contar uma história que havia acontecido com ele ou com algum conhecido. Do meio da explicação para frente, percebíamos que alguma pegadinha nos esperava logo adiante, atrás dos muros de sua rica imaginação. Era interessante observar aquele senhor grisalho. Parecia uma criança com uma bola na mão, nos convidando a brincar. Ele sabia captar a nossa atenção e encher o ambiente de graça. Tia Teresa, sua esposa, sempre o repreendia ao fim das conversas, porque eram para ser sérias, mas ele insistia em temperá-las com uma piada só para ver a sua pequena plateia cair na risada. Ele era um conhecedor profundo das pessoas. Não só extraía histórias delas, mas também devolvia essas histórias melhoradas, coloridas, para cada um que cruzasse seu caminho. Sabia que aquilo gerava bem-estar, estreitava laços, quebrava o gelo. Sabia como nos divertir, dominava o tempo da narrativa e a cadência dos acontecimentos para alcançar o efeito desejado em seus ouvintes. Isso é estudo, pesquisa. Isso é maestria. Como alguém tão simples podia ter tanta profundidade e conhecimento sobre a alma humana? Esse é um saber que sempre admirei, o de contar histórias. Porque história é tudo o que temos e é o que de fato nos conecta uns com os outros. E ele fazia isso de forma fácil, leve e divertidíssima. Despertar o riso não é tarefa fácil também, mas ele tinha esse domínio cômico de causar inveja a muitos comediantes medíocres. Meu tio foi um intelectual urbano. Sua matéria-prima era o povo, e seu objetivo era a gargalhada, que ele mesmo fazia questão de dar ao final de cada narração. Tinha um compromisso com a própria diversão. Madame Catarian, um dos mais influentes pesquisadores sobre a importância do riso, disse: quando você ri, você muda. Quando você muda, o mundo ao seu redor muda. Meu tio encontrou no riso a mudança para o seu próprio mundo, e da mesma forma, mudou o mundo de muitas outras pessoas. Descobriu na prática o que alguém precisou de anos de estudo para saber. O riso nos conecta uns com os outros, e a conexão humana nos mantém vivos. Ele nos deixou aos 80 anos, no auge de sua comédia, mas até os últimos minutos de conversa continuou fazendo graça. Quem nasce para ser o que é, não deixa de ser, nem quando as luzes se apagam. Nas lembranças que temos dele, não tem choro, tem riso. Ainda ouvimos as gargalhadas no silêncio da sua presença. É isso que um intelectual de verdade nos dá, a eternidade dos seus saberes. Naquele quintal florido, com sua colher de galho, ela mexia seu bolo de areia, como quem governa o mundo inteiro. O gosto da infância. Algodão doce, chicletes tutti-frutti da ping-pong, figurinhas, bafo, babalu de banana, nossa, salgadinho com tazo, não, milhopan, ah, como era bom, chocolate com amendoim comprado na banquinha, feito em forma de gelo, canudinho de maionese de festa infantil, por que sumiu? Ficou gourmet demais? Paçoquinha, passarinho, que som é esse? Bum, bum, bum, castelo rá-tim-bum. Bala Frigels de cereja, que tinha que abrir de fininho na escola para não cair uns 10 em cima pedindo uma. Gasosa de framboesa. Mingau de bolacha Maria com café, saboreado em frente à TV enquanto assistia um desenho matinal. Os ursinhos carinhosos estão aqui para ajudar. Se precisar é só chamar. Chocomilk com coxinha, comidos no centro da cidade. Ameixa amarela direto do pé lá de cima entre os galhos. TV Colosso! Atenção, tá na hora de matar a fome! Tá na mesa, pessoal! Picolé do tio da rua, que passava soprando apito para atiçar a criançada toda. Tinha sabor de morango, uva, abacaxi, limão, alegria gelada. He-Man, She-Ha. O carro do sonho, de creme, de nata, de doce de leite. O melhor freguesia, doce de coraçãozinho de abóbora, de banquinha. Kinder Ovo a R$1! Era mais saboroso naquela época, hoje ficou salgado demais. Tinta guache, lição de casa, caderno com orelha de burro, caverna do dragão, Thundercats, cavalo de fogo. Baconzitos com saquinho de ketchup. Acho que os fabricantes de antes eram crianças disfarçadas de adultos. Hoje são só adultos sem a diversão nos olhos. Moranguete. Pera, uva, massa, salada mista. É hora de morfar. Banho de mangueira. Sopa de arroz da escola na caneca azul de plástico. Amarelinha, queimada, pega-pega, mas se esconde. Tempo em que havia mais imaginação do que tecnologia nas brincadeiras. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Sorvete de máquina de suco. Maçã do amor. Roda cutia de noite de dia. Bambolê, peão, ioiô, pipoca doce. Sentar na calçada com os amigos no finzinho da tarde, depois de um dia inteiro de brincadeiras na rua. Amorinhas colhidas das árvores na beira da estrada. Quer que há, velhinho? Por hoje é só, pessoal. A infância tem mesmo um sabor de saudade. A poesia é o jeito mais sublime de enxergar a beleza que não podemos ver só com os olhos. A vida em cores. Os dias ruins podem surgir, mas nada tira de um bom momento aquilo que ele foi. A alegria que tivemos num breve instante vai ficar na eternidade, na mesma prateleira de memórias dos relicários do tempo. São esses pedacinhos de felicidade que sustentam uma vida inteira. São eles os combatentes da nossa solidão. É na saudade que se acomoda o nosso tesouro. A sensação do primeiro beijo, os olhos de quem você ama, o colo da mãe quando a gente ralava o joelho, o choro no ombro de quem acolheu suas dores, o primeiro dia de escola, as brincadeiras na rua, o abraço de boa sorte que te deram antes do vestibular, as conversas que estreitaram os laços de amizade na hora do recreio, o dia do seu casamento, aquele almoço em família com todos os primos reunidos, filmes no domingo à tarde com a amiga e irmã, uma viagem de fim de ano para a praia, o dia em que se apaixonou pelo garoto mais bonito da escola, do bairro, da vida, a barriga doendo de tanto rir das piadas daquele amigo bobo. Jogos de cartas com boas pessoas no sábado à noite, a espera por uma festa desejada, o presente que ganhou quando completou 18 anos, a diversão de dançar uma noite inteira em boas companhias, o nascimento do primeiro filho, o desenho animado preferido, assistido junto dos irmãos num dia chuvoso, os conselhos da avó, a risada dos pais, a primeira vez que ouviu Eu Te Amo, um dia de sol no parque, o reencontro dos amigos, um aniversário surpresa, o dia que te chamaram para sair, a travessura de quando era criança, madrugadas atravessadas por conversas empolgantes com gente interessante, o orgulho que já sentiu de si mesma, as mãos agarradas em quem te dá segurança, aquele dia de verão, sentada na calçada com os amigos, vendo o sol se pôr. A primeira vez que tocou o amor. Um dia bem vivido vale por todos os dias ruins que surgirem. A vida é feita de pedaços de afetos, de risadas, de choros, de amores espalhados pelo tempo. A vida é toda pintada. Precisamos encontrar nossos tons favoritos quando as cores faltarem aos olhos. Tempos sombrios não deixarão de existir. Mas é o colorido das nossas memórias que devolverá aos nossos corações a alegria que criamos no tempo, para lembrarmos dos motivos pelos quais vale a pena viver. Amor é tudo aquilo que salva o seu momento. Qual é a sua orquestra? Uma vez, ouvindo rádio, escutei um psicólogo falar sobre como ajudar as pessoas com pensamento suicida a permanecerem aqui. Contou que, enquanto assistia pela TV a uma apresentação de orquestra sinfônica com seu avô, já bem debilitado pela idade, mas ainda lúcido, ouviu o avô falar: "Dá uma tristeza saber que a gente vai embora e isso tudo vai ficar aqui? As falas do avô deram a ele um caminho para ajudar pessoas com problemas emocionais severos. Precisamos dar a elas um motivo para ficar. A gente não é só um corpo. Somos os afetos que recebemos e compartilhamos com as pessoas. Os afetos ficam, mesmo quando a gente parte. Quando tudo deixar de fazer sentido, temos que lembrar da orquestra que nos mantém aqui. Precisamos ter um motivo para ficar e entender que nós também somos a orquestra de alguém. São esses motivos que fazem a vida ter sentido, que fazem a gente não parar de ouvir a música, mesmo quando ela silenciar. A pior parte do luto é perceber que o mundo não para porque você perdeu alguém que amava. Ver a vida seguir o seu fluxo é mais doloroso do que a própria morte, porque a falta é presente todos os dias. É como viver a dor a conta-gotas. Checkmate. O sofrimento amplifica nosso eu. A gente salta do corpo para ficar em suspensão enquanto a vida passa sobre nossas vistas como uma sessão extra de um filme triste. O dia mais difícil da minha vida foi assim. Foi quando eu tive que buscar o diploma do meu irmão sem ele. Meu irmão morreu 2 meses antes da sua formatura. Então ficou a cargo da família ir buscar o diploma em seu lugar. Meus pais não tinham força para passar por aquilo. Minha irmã, grávida dos últimos meses, não tinha como me acompanhar. As outras irmãs ainda eram crianças. Então eu tive que fazer essa difícil tarefa de imaginar a felicidade num lugar assombrado pela tristeza em todos os cantos. Queria meus pais comigo. Só eles compartilhavam da minha dor. Sabiam o quanto aquele momento era importante para nós. Um primo não muito próximo se prontificou a ir comigo. Naquela circunstância, nenhum afeto poderia ser recusado. Mas foi como se eu tivesse emprestado um peão de plástico para usar em um tabuleiro com peças de madeira. Aquela peça não fazia parte daquele jogo. Quando chegou a vez de chamarem o nome do meu irmão, uma imagem enorme dele sorrindo na tela do auditório surgiu. A música que ele havia escolhido para tocar na hora começou com notas mais tristes do que a minha dor. Ele pensou em tudo. A música era A Caneta e a Enxada. Ele adorava a música caipira. A letra é um entrelaçar entre a caneta, que simboliza as pessoas com diplomas, e a enxada, pessoas humildes sem diplomas. O diálogo soberbo da caneta é um contraste com a humildade e a gentileza da enxada, que mostra para a caneta que ela não sabe escrever a coisa mais importante que há, a educação. Meu irmão era desses. Queria estudar muito, mas não se dissolver jamais na soberba dos acadêmicos. Ele era um humilde sapateiro que tinha orgulho de suas origens. Aquela era a combinação mais tortuosa que eu já havia experimentado na vida. A peça principal não estava no jogo. Ele passou a vida sonhando exatamente com aquele momento, mas não estava lá para ver. A pior parte do luto não é a morte. É imaginar a pessoa em lugares em que ela nunca vai estar. Do meu lado, só o peão de plástico para me consolar. Sentia meu peito apertar. Era como prender a respiração por alguns instantes e não conseguir mais voltar a respirar quando quisesse. O ar havia sido suspenso. Aquela cena não fazia sentido para mim. Parecia que, a qualquer momento, meu irmão sairia daquela tela e apareceria dizendo que tudo aquilo era uma brincadeira de mau gosto, que ele estava bem ali e iria pegar o próprio diploma, finalizar o jogo. Só que o xeque-mate já havia sido anunciado antes mesmo do jogo começar. O rei fora deposto. Eu era uma peça triste, vendo o jogo seguir seu curso sem ter a chance de tentar mais uma vez. Como jogar xadrez sem ter um rei? Ali, o game over não era uma metáfora. Eu estava me desfazendo. Mas juntei meus pedaços e, como uma boneca remendada, subi no palco e peguei aquele sofrimento em forma de diploma. Não havia tristeza no mundo que me tiraria a chance de estar ali por ele. Porque nenhuma dor é maior que o amor. Somos eternos no amor. fonte da imortalidade. Você vai sentir minha falta quando eu morrer? Que pergunta boba, claro que vou. Por quanto tempo a gente ainda pode existir depois que morre? Depende. Depende do quê? Do quanto de amor a gente deixa no mundo. Mas, quando a gente morre, tudo morre também, não é? Em poucas gerações, ninguém mais vai lembrar da gente. Mas a gente não dura na memória, a gente dura no amor. Ele fica nas pessoas que amamos. E essas pessoas passam nosso amor a outras pessoas. É assim que a gente vive para sempre. Então o amor deixa a gente eterno? Sim. Ele é a nossa fonte da imortalidade. Somos feitos dos afetos que recebemos e partilhamos com os outros. E quem não deixa amor, morre para sempre? Talvez já tenha morrido quando ainda estava vivo. Promete passar meu amor a outras pessoas quando eu morrer? Prometo. Quero viver para sempre. Então, ame muito. O único amor capaz de catar nossos cacos e entender nossas loucuras é o próprio. Queria descansar. Como foi seu dia? Filho com febre, leva no médico, almoço para fazer, roupa acumulando no canto da casa, casa bagunçada, cólicas que chegam atrevidas, outro filho com febre tosse, corre para o pronto-socorro, de novo, horas esperando atendimento, carro estragou na volta para casa, no meio da rua, mensagem da pedagoga reclamando que o outro filho não levou o caderno, acabou o dinheiro do mercado, a conta de luz atrasou, a filha caiu na escola, corre para buscar. E o pai dessas crianças? Dá mais trabalho que os filhos. Preciso do divórcio. Chega! Sono acumulado. A filha menor gritando com a maior. Filhos brigando. Vontade de paz. Levar o filho e tirar sangue. É dengue? É covid? Queria descansar. Mas as crianças estão brigando. Estão com fome. Saia do celular, menino! Será que vou enlouquecer? Tomar remédio para segurar a ansiedade por dentro e perder o brilho por fora. Vai já tomar banho, criançada! Manda áudio para avisar a avó que está tudo bem. Queria dormir um dia inteiro em paz. Mas as crianças precisam ir para a escola. Mãe, ele me bateu! Mãe, ele fica gritando! Mãe, mãe, mãe, para, caralho! Queria descansar. Mas amanhã tem tudo de novo. Amor é força. Uma pessoa com ódio é fraca de amor. Que a força esteja com você. Qualquer pessoa no planeta é mais fraca que uma formiga. Eu sei que qualquer um de nós pode matar esse pequeno inseto com o dedo mindinho se quiser. Mas proporcionalmente falando, ela é mais forte que nós. Essa trabalhadora pode levantar até 20 vezes o próprio peso. Se um ser humano tivesse essa força, seria como levantar um carro grande e levá-lo por aí. Mas não somos assim. Uma pessoa saudável consegue levantar no máximo o dobro do seu próprio peso. Mas como ser forte então, se não conseguimos ser tão potentes quanto uma formiguinha? Ser forte não é só sair por aí levantando coisas. Gandhi disse que o amor é a força mais sutil do mundo. As academias estão cheias de pessoas buscando força nos músculos, mas fracas de afetos. E para mim, força é uma pessoa que não se corrompe, não fica ruim, não perde a chama da humanidade que tem dentro dela, nem quando está em sofrimento. É saber estar aos cacos e não ferir ninguém, como diz o poema do escritor Zaki Magiese. Ser inalterável é uma força poética. Eu não consigo. O sofrimento me corrompe. Sinto-me cruel quando estou triste. Evito afetos. Tudo é um tédio. Será que a maldade é uma condição humana? Talvez as pessoas fortes sejam além de humanas. Podem ser deuses que andam entre nós para manter o equilíbrio do universo. São formiguinhas carregando toneladas de amor nos braços. Mas a maldade é uma erva daninha. É sedutora e traiçoeira. Sofrer sem derramar sofrimento nos outros não é fácil. Fraqueza é uma falha terrível mesmo. Viver é uma luta entre o que você é e o que você gostaria de ser. Tento ser melhor. Não é fácil encarar as próprias fraquezas. Chorar nem sempre é uma opção. Mas a lágrima é força líquida. Uma pessoa emocionada que decidiu ser fiel às suas próprias demandas internas é uma pessoa forte. Mas a maldade é sedutora. Insiste em nos convencer do contrário. Resistir ao choro não é força. Acho estranho pessoas que nunca choram, que não mostram sua força bruta. Sinto que são tão fracas que não têm forças nem para chorar. Talvez a única forma de sermos mais fortes que uma formiga seja fortalecendo os músculos do afeto. Em Star Wars, o lema é: que a força esteja com você. Porque é preciso ser forte para ser uma boa pessoa e não se deixar levar pela sedução da maldade. É mais fácil ser fraco, mas não queremos ser fracos. Queremos carregar uma tonelada de amor por aí, feito formiguinhas empoderadas de afetos. Quero a força para mim e que a força esteja com você também. O amor próprio é o porto seguro que nos acolhe quando todos os outros navios partem. A peça que Deus nos pregou. A gente vê beleza ao contrário. Preferimos as peles lisas, sem rugas. Mas arte não é isso. Arte é detalhe. É camada em cima de camada que se sobrepõe ao básico. Acho que nascemos brutos e Deus vai esculpindo pessoas no tempo. Envelhecer é poético. Rugas bonitas levam 70, 80, 90 anos para ficarem boas. Arte boa leva tempo. Mas estamos acabando com a arte porque não sabemos ver beleza no tempo. Acho que Deus está rindo de gente que vê a beleza ao contrário. E ainda pagamos caro para nos manter como matéria-prima. Somos como um artesão amador que fica admirando a pedra, enquanto a arte está por debaixo daquela casca dura. A arte é o que vem depois, com processos, com as histórias da lapidação daquela pedra bruta. Deus nos pregou uma peça. Quer ver se somos capazes de admirar a nossa própria poesia. Mas somos cegos de arte, porque somos incansáveis admiradores de molduras. A verdadeira beleza nos escapa dos olhos. Falar de amor é ser poliglota. A língua brasileira. Oxente, tá meio borocochô. Preciso de um dengo. Vixe, deu um bafafá. Tava retado. Desgramado. Já vou lá. Ô, piado Janho. Larga a mão disso, jaguara. Tá lascado. Uai, sou. Mas baguri. Arriégua. Tá xoxo isso. Para de esculhambar. Tá perreado. Tem, mas acabou. Que fuleiragem. Um tiquinho de coisa. É nós na fita. Coitado você. Chega de nhenhenhê. Sextou. Se pá, dá certo. Firmeza, mano. Agora a cobra vai fumar. Tá jururu. Ainda não caiu a ficha. Esse é meu xodó. Tá só o pó da rabiola. O Brasil é melodia. Dizem que os portugueses estão putos com o Brasil porque estamos ensinando seus filhos a falarem brasileiro. Se isso for verdade, por favor, continue. Estamos invadindo sua praia, sua língua e bagunçando suas falas. O português está sendo colonizado pelos brasileiros. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vamos dar aos lusitanos musicalidade na voz. Isso é uma invasão pacífica, honrosa, bonita. Diferente do que eles fizeram com os nossos há mais de 500 anos, não é? Mas tem quem goste dos nossos dizeres. Os gringos querem aprender o nosso jeito de verbalizar o mundo. Tem americano falando com sotaque baiano, alemão conversando no jeitinho mineiro. O mundo está redescobrindo o Brasil na conversa. Brasileiro é um povo que criou seu próprio modo de ser no falar. Isso é uma revolução linguística. Descolonizamos uma nação no papo. Inventamos uma língua. A língua brasileira. Saudade é a prova de que o amor ainda mora dentro da gente. Feliz Ano Velho. Ano Novo tem cheiro de naftalina. Desde que eu era criança, minha família e eu íamos para a praia no Réveillon. Então, os dias antes da viagem eram um evento tão importante quanto o dia da viagem. Comprar roupas, preparar as malas, arrumar lugar para tudo dentro do carro. Quando o ano novo chegava de fato, já tínhamos nos divertido muito antes. A gente sabia estender a alegria para caber mais diversão dentro do tempo. Meu irmão fazia aniversário no primeiro dia do ano, então a diversão era dobrada. praia, festa e férias. Quando ele morreu, a gente encerrou a tradição de mar, descanso e felicidade genuína. Tentamos algumas vezes, mas era como chegar ao fim de uma festa, atrasados, sem encontrar a grandeza que o momento um dia teve. Todo início de ano agora tem cara de fim, mesmo começando de novo. Sentimos falta de antes. Lembramos como se quiséssemos fazer o tempo voltar na marra. Perder alguém que era parte de nós faz a gente parar no tempo também. Um pedaço de quem éramos na presença dele, da mesma forma se foi. Como se tivéssemos perdido várias pessoas de uma só vez. Como curar um luto de tantos corpos? Parece que desaprendemos a nos divertir e a viver. Nos esforçamos para nos manter seguindo o fluxo da vida. Apesar disso, é o caos quem sempre vence. Que força é essa do amor, capaz de transformar a ausência de um único ser num vazio tão grande que não cabe nem no próprio corpo? Eric Fromm escreveu que o amor é a última e real necessidade do ser humano. Porque é na ausência que o amor se revela por inteiro. Nas festas, trocamos presentes, nos abraçamos e damos risadas. Mas o semblante carrega uma tristeza que não conseguimos disfarçar. Às vezes, enquanto uma lembrança nos inunda, ficamos imóveis, os olhos fixados no vazio. Uma sensação de que estamos fora de casa e não conseguimos voltar. Tentamos buscar nosso eu em algum lugar no tempo. Fomos mesmo felizes? Ou tudo foi apenas um delírio coletivo? Estaremos sempre juntos, nem que seja aos cacos com o que sobrou. Mas não conseguiríamos ter de volta aquela parte nossa que ficou pelo caminho. E é essa falta que faz a gente sentir que algo está fora de compasso, sem ritmo, cada um numa frequência, tentando manter alguma sanidade enquanto a nossa vez não chega. Ainda assim, uma fração nossa sempre estará aqui, cheirando a naftalina, com aquela roupa de saudade que vestimos para lembrar de quem éramos, de quando a felicidade era mesmo de verdade, desejando um feliz ano velho. Amor não se esconde, não é abstrato, não faz de conta. Amor é visível, é evidente, é escancarado. Amor é um manifesto. Não procure borboletas em oceanos mortos. Uma vez conheci uma garota que mergulhou tão fundo no oceano para procurar o que não estava lá. Procurava incessantemente borboletas em oceanos mortos. Era incapaz de enxergar seu próprio jardim, de cultivar suas flores. Não percebia a própria beleza, não via nada além de autodefeitos. Então, tentava fugir para lugares onde não cabia. Contentava-se com as sobras das ruínas de oceanos mortos. Era cega de si mesma, incapaz de ser e estar no lugar que lhe pertencia. Não passava de um corpo oco que buscava um canto para preencher seus vãos. Uma vez a garota ouviu de alguém: como você espera que eu te ame, se nem você se ama? Descobrir por terceiros que o amor não te habita deve estar entre as coisas mais tristes que existem. Até o fundo do poço parece agradável para quem não tem um ponto de partida. Não conseguimos encontrar no outro aquilo que não cultivamos em nós. O quanto de amor você tem por si é o amor que você tem para oferecer. O resto é pó, se dissolve com o vento. Mas ela aprendeu a lição. Depois disso, decidiu preencher todos os seus vãos com amor próprio, para não ter de procurar mais borboletas em oceanos mortos. Encontrou em si um mar de flores perfumadas para cultivar suas próprias borboletas. Escrevi seu nome na parede do meu peito, só para mostrar para quem passa o motivo do meu amor. A filha do Schumacher. Quando a gente nasce, nossos pais já têm em mente o nome que iremos ter. Meu nome foi escolhido por causa da atriz Elisângela, com Z e acento, que fazia muito sucesso na década de 1980 e de quem meu pai gostava muito. Mas a grafia do meu nome é Elisângela, com S sem acento. Acho que quase todas as histórias de nomes se resumem a ídolos de pai e mãe ou personagens bizarros. Agradeço a Nossa Senhora dos Nomes Estranhos por meus pais terem sido sensatos ao me nomear. Tem gente por aí que não pode dizer o mesmo. Quando eu era criança, ficava escrevendo meu nome e sobrenome nos meus cadernos. Nos cadernos dos amigos, em tudo quanto é coisa. Falava pra eles, guarda isso, um dia vai ser valioso. As assinaturas nos cadernos eram uma forma de treino para um possível autógrafo. Mal sabia eu que seriam obsoletos no futuro, sendo substituídos por uma selfie com um famoso. Meu treino foi em vão. Uma das dificuldades em relação ao meu nome sempre foi o fato de ser comprido. Por isso tive diversas formas de apelidos. Eli, Elis, Elisa, Liz, Lisa, Zan. Sempre acho uma variação da variação. Enfim, nunca foi um problema meu nome sofrer mutações. Apesar de ter essa infinidade de possibilidades, sempre cabe mais uma. Quando se trata de vizinhança e conhecidos dos nossos pais, nossos nomes e apelidos passam a não valer mais. Na maioria das vezes, somos conhecidos pela casa que ocupamos. E isso sempre está ligado à função que a nossa família exerce, como os Ferreiras, Oliveiras e por aí vai. Lá em casa não poderia ser diferente. Meu pai é sapateiro. Todo mundo conhece na região por João Sapateiro, mesmo com 3.549 variações do meu nome. As pessoas conseguiram me resumir a uma única definição, a filha do sapateiro. Descobri que na Alemanha, sapateiro significa Schumacher. Então, toda pessoa que pertence à família de sapateiro são os Schumacher. Aqui no Brasil, eu sou a filha do sapateiro, mas no dia em que eu for para a Alemanha, serei a filha do Schumacher. Sou feita de cacos sem ter quebrado. Sou a junção dos pedacinhos de amor que encontrei pelo caminho e que fizeram de mim um mosaico de amores. Somos um tanto de gente. Com quantas vidas se faz uma vida? Eu não sou o resultado da minha mãe com meu pai, nem biologicamente falando. Ninguém é. Somos a junção de combinações infinitas de DNAs de todos os nossos antepassados, dos bons e dos ruins. Mas também somos uma coleção de afetos de todo mundo que cruzou o nosso caminho. Nossa personalidade é moldada por mãos que não são só nossas. Aprendi até com quem nunca teve a intenção de me ensinar. Quem viveu do meu lado também fez as minhas escolhas, também recolocou minhas peças. Alguém que eu ainda nem conheço, talvez apresente o desconhecido em mim. Da Vinci me mostrou que eu posso fazer tantas coisas diferentes uma da outra e ainda assim continuar sendo uma unidade de pessoa, inteira. Será que o gosto que eu tenho por filmes de ficção científica é realmente meu? Nossos desejos são forjados por infinitas influências de muitas outras pessoas. É como inventar algo novo, com itens que já foram velhos. Nosso infinito particular talvez seja uma repartição pública. Talvez o horizonte já tenha me seduzido há milhares de anos. Pode ter sido uma herança que deixaram gravada nas células do meu corpo, como um presente no fundo da gaveta. Quem é que faz a gente ser o que é? Posso ter feito alguém enxergar a minha visão de mundo também. Ouvi um estranho na rua falar que, se a gente não consegue se amar, não dá pra exigir isso de outra pessoa. Agora, isso vive em mim, como uma relíquia familiar. Um jeito de pensar é algo que pegamos emprestado de alguém e nunca mais devolvemos. Nosso jeito de ser talvez não seja tão nosso. Cada escolha, como Charlie Brown me disse, é uma renúncia. Cada escolha, uma renúncia, isso é a vida. E assim passei a aceitar o que nunca será meu. Somos um colorido que ganha tantas outras cores enquanto caminha. A gente não sabe de onde vêm nossas escolhas. Carregamos defeitos que um dia foram de outra pessoa. Nada é nosso por inteiro. Emoção é um encanto que alguém nos dá. Somos os sons das músicas que ouvimos, as marcas dos conselhos que recebemos, as dores dos desgostos que vivemos com alguém. Somos as risadas que compartilhamos e as formas como enxergamos a vida dos outros. O que somos hoje pode ser diferente amanhã. Vai depender de quem vai aparecer na nossa vida, para bagunçar o nosso eu. Somos um mosaico de desejos que pegamos de outras vidas, dos sonhos emprestados, das vontades que não eram nossas. Somos tudo aquilo que os outros já foram, mas que fazemos caber em nós. Estar só nunca foi uma opção, porque somos uma multidão do outro lado do espelho. O nosso primeiro amor tem de ser por nós mesmos. senão todos os outros não viram amores. Ainda estou aqui. Me olho no espelho e vejo rugas se formando em volta dos olhos. É doloroso sentir o tempo se manifestando na pele. Envelhecer é viver um alto luto. Rugas são cartões postais do tempo, mostrando sua passagem. Mostrando que somos perecíveis demais para nos eternizar, mas que ainda podemos aproveitar a beleza da vida no agora. Que sorte a minha! Tenho o privilégio de ter rugas e estar viva para envelhecer. Tantas pessoas que conheci não tiveram a chance de travar essa batalha com o espelho do tempo, que não puderam ver as primeiras linhas da vida surgirem no rosto. Não fomos feitos para durar, mas enquanto estivermos vivos, temos que aproveitar a viagem para apreciar a vista que passa, feito risco no tempo. Envelhecer é sentir que ainda estou aqui. Eu sou a minha melhor inquilina. Não saio do meu coração para dar lugar a quem só quer bagunçar a casa. Vagas abertas. As pessoas ocupam espaços diferentes na gente. É como se o nosso coração fosse uma empresa pública que, para entrar, é necessário prestar concurso. Tem gente na recepção avaliando quem entra e quem sai, outras no administrativo mantendo as coisas em ordem, mas tem gente que foi subindo de cargo e hoje ocupa a diretoria. Outros fundaram a empresa e permaneceram nela até hoje, exercendo a mesma função com maestria. Tem gente que decidiu ir embora daqui e deixou a sala vazia. Ninguém sente falta. Outros partiram sem querer, mas é como se ainda estivessem aqui. A sala que ocupavam está cheia de retratos pendurados nas paredes. Dá para sentir o perfume da saudade impregnado no ambiente e um vazio que chega a doer. Tem cargo que era de posição importante, mas foi corrompido e obrigado a se desligar da empresa para nunca mais voltar. Tem sempre gente nova entrando, outras pessoas subindo de cargos, outras descendo. Algumas, você imagina que vão chegar e não vão durar muito na dinâmica do grupo. Quando se vê, é uma pessoa dedicada que está no mais alto nível interno, ocupando funções mais importantes que antes. Muitas, você enxerga que tem perfil para o cargo, tem futuro aqui dentro, mas acabam não se adaptando e em poucos meses pedem a conta, partem para outra empresa. Tem até colaboradores antigos prestando serviços à distância. Aparecem pouco. Mas a função é de uma importância tremenda para manter tudo de pé. Todo mundo que permanece aqui é importante, independente da função que ocupa. O coração é uma empresa que tem de ser bem administrada para não virar bagunça, para não abrir falência e ter de demitir todo mundo. Senão, fica só o presidente com um vazio tão grande que não cabe nem na própria empresa. Uma empresa vazia não dá lucro. O lucro do coração são as pessoas que ficam. O meu é uma instituição pequena, mas que cabe uma porção de gente. Não é fácil entrar. No momento, estou com todos os meus espaços preenchidos. Mas aqui sempre tem vaga para quem quiser ajudar o lugar a crescer. O salário é bom. O melhor que há por aí. Pagamos com amor. Toda vez que morremos de amor, é quando a gente vive. A primeira vez que morri. Acabei de morrer. Foi a minha primeira morte hoje. Eu gosto disso. Tem certa poesia na dor. Mas esta não é uma mensagem póstuma. Ainda estou viva. Pelo menos parte de mim. Morri muitas vezes ao longo da vida. Num único dia, já morri uma vida inteira. Chorei por todos os meus eus que se foram. Não só de amores, mas de sonhos, suicídios de visão de mundo, ideais. São incontáveis os meus funerais. Hoje, acolho todos os meus lutos. A vantagem do tempo é que vamos aumentando o nosso eu. E com sorte, uma parte menor nossa se vai com a morte. Sei que, para viver um novo mundo, é preciso a queda de um outro eu. Morrer é um reencontro. É ter a chance de conhecer toda a minha multidão do outro lado da ponte. Que o desejo pelo que está por vir não tire de mim a atenção que o meu coração é capaz de fazer no agora. O saber em não saber. Vou morrer sem ter aprendido a falar alemão. A maioria de nós vai também. Há tantas coisas que eu ainda não sei. Como sai o som de um disco de plástico? O universo pode ser só um faz de conta. Nunca saberei o gosto de um escargot, o cheiro que exala do alto do Monte Everest, nem tocarei a vida que existe no fundo do oceano. O que um tardígrado faz quando está com medo? Nunca conheci os avós dos meus avós. E nem saberei como serão os descendentes da minha família em 100 anos. Nem sei o que meus pais sentiram quando eu nasci. Para onde vão todas as memórias quando a gente morre? Existem tantas vidas que jamais cruzarão o meu caminho, não posso tocar o céu. Dentro de mim, existem microvidas que não conhecerei. Na Via Láctea, a luz não se apaga. O que fazemos com uma saudade que não tem cura? Não sei como os meus vizinhos lidam com a tristeza. Também somos feitos daquilo que nunca viveremos. Dos beijos que não demos, dos livros que não lemos, dos corações que jamais conheceremos, das milhares de escolhas que nunca serão nossas. O não saber é uma peça que faz a gente. Quando o sol morrer, eu não estarei mais aqui. Não sei o que acontece onde não estou. Não sinto aquilo que não sou. O que há do outro lado de um buraco negro? O invisível é um dos deuses mais lindos. Buscamos o que não se sabe. O desconhecido governa o mundo. Quantas vezes bate o coração de uma formiga? Tudo que conhecemos, não vemos realmente. Nossa realidade é quase uma ficção. São só imagens projetadas do lado de dentro da gente? Minha pele nunca sentirá o toque das águas do rio Ganges, nem das mãos de uma criança do Himalaia, nem da chuva em 1000 anos. Tenho que me conformar com tudo aquilo que nunca saberei. Com quantos gametas se faz uma flor? Onde é que se aprende a domesticar a dor? Talvez um pinguim esteja aprendendo a andar na Antártida neste exato momento, mas eu não estarei lá para ver. Somos ausentes nas vidas que não são nossas. Como é feito um creme brûlée? Pode ser que um dia as coisas façam sentido. Pode ser que o segredo esteja naquilo que é sentido. A vida é um não saber. Quem é que escolhe o que não podemos ver? O ser humano é forjado no mistério. Somos só um pequeno risco nos alicerces do tempo. Um cisco cósmico no espaço do mundo. Há uma imensidão de formas que não podemos ser. Imaginar a beleza que existe em não saber todas as coisas? Talvez isso seja viver. Coda poética. Amamos uma pessoa pela forma que ela enxerga o mundo e deixamos de amar pelo mesmo motivo. Nosso olhar sobre a vida define a nossa forma de amar alguém. Precisamos manter as lentes sempre limpas. Olhos embaçados atrapalham a visão do amor. Morrer de rir de uma piada sem graça, ficar conversando por horas sobre teorias malucas do universo. Construir lugares imaginários para viver. Falar de um sonho como se fosse verdade. Se eu soubesse que o amor seria essa loucura toda, eu teria enlouquecido antes. Aquele amor que mora dentro da gente serve para deixar os outros amores fazerem morada. Quando esse primeiro amor vai embora, nenhum outro amor permanece. Eu sou a que entende meus medos, que compreende meu caos, que sabe a hora de ir e sabe quando voltar. Sou aquela que entende a razão, que aceita a emoção, que segura as pontas e não solto a minha mão. Sou a minha própria heroína, a rainha do meu castelo. Sou minha estrela guia, minha lucidez, minha loucura. Sou a princesa que se salva no final do filme, porque sou meu próprio amor, minha própria cura. O amor próprio é a única casa que permanece quando todas as outras portas se fecham. O amor próprio é para onde você volta quando os outros amores partem. O amor é quando as imperfeições do outro se harmonizam perfeitamente com as nossas próprias imperfeições. O poema é um silêncio que grita. O não dito diz mais que as próprias palavras. Amar é quando você descobre a cura para uma dor que nem sabia que tinha. Amor é quando alguém aluga um espaço no nosso coração para passar as férias, mas nunca mais vai embora. Eu me amei no dia em que coloquei a mim mesma na presidência do meu próprio amor e montei ministérios para todos os meus desejos, só para fazer do meu mundo particular o melhor lugar para viver. O amor deveria virar dinheiro, porque é a única moeda que, quanto mais a gente gasta, mais a gente tem. Queria ver todo mundo se consumindo de amor. Precisamos de um lugar para falar de amor, para ensinar amor, para ser amor, com diplomas e certificados, para que um dia o PIB de um país seja medido em fartura de amor. Minha sogra fez uma ponte de safena. Estava triste pela recuperação. Os filhos e netos vieram visitá-la. Brincaram, ela sorriu. A vida voltou para o corpo, enquanto eles estavam ali. O amor é mesmo a ponte, que salva qualquer coração. Quero que todo mundo seja graduado no amor, só para termos conversas que movimentam mais o coração que a economia. E assim, a economia estaria a serviço do amor. Quero que o amor ainda salve o mundo. O carinho é a chave que o amor usa para abrir o coração das pessoas. Deveriam classificar profissionais pela sua capacidade de amar. Quanto mais amor você partilhasse, mais bem pago seria. Produtividade deveria ser medida em quantidades de afeto. E ao invés de burnout, todos morreriam de amor. Tem gente que acha amor clichê. Não assiste filme de romance, não lê poesia, não escuta músicas de amor. E, de repente, deixa de amar e vira uma pessoa clichê. Poeta é um obsceno, fica nu o tempo todo. Em cada verso, em cada palavra. Se ele não estiver com a alma toda de fora, é capaz de ficar mudo. Se algo te sufoca, não é amor, porque amor é oxigênio. Se nosso inverso fosse feito em verso, não seríamos ao contrário. Seríamos um universo de amores literários. O amor é uma pintura pendurada na parede do meu peito, ocupando o lugar mais importante do meu cômodo. Viver bem é tomar um banho quente, dar risada com os amigos, comer a comida preferida, não se cobrar tanto, sentir o vento tocar a pele, relaxar sem culpa, se deslumbrar com o pôr do sol, voltar para um abraço, se perder em uma música, ter com quem contar, saber se amar, enxergar o amor em tudo e apreciar a imensidão de um instante. Só encontraremos a paz no dia em que o amor entrar para a guerra. Saudade é o jeito que o coração encontrou de viajar no tempo. Um coração sem visão vive numa escuridão que nem o melhor dia de sol é capaz de fazê-lo enxergar a luz. Somente um outro coração com visão é capaz de ensiná-lo a ver o brilho de outros corações. Que você se perca num abraço, que seu desejo nunca acabe, que você morra de amores, que tenha um beijo demorado, que a bondade seja seu vício, que o pôr do sol seduza seus olhos, que a honestidade invada sua alma, que nunca pare de ver beleza na vida, que você se prenda num instante de riso, que o afeto te domine, que a felicidade seja seu destino e que o coração seja seu guia. Sobre a ilustradora. Nem todos têm um mundo de fantasias dentro de si, mas a Drica tem. É isso que a torna uma artista sensível e criativa. Ela é minha irmã mais nova. Desde criança, sempre gostou de desenhar, de pintar seu próprio mundo à sua maneira. Não há nada mais incrível do que ver alguém que amamos exercendo uma parte essencial de quem é. Como estudante de design de produto na Universidade Federal do Paraná, Drica se encontrou ainda mais nesse mundo colorido de encanto e beleza. Nas linhas finas de seus traços, ela sempre trouxe alegria aos corações de quem teve a sorte de contemplar sua arte. Por isso ela está aqui, com suas ilustrações e capa impecáveis. Não haveria como não ser ela a tornar visíveis alguns dos meus sentimentos. Esse livro só faria sentido se mais uma parte de mim estivesse nele, e ela é a minha parte. Foi um jeito sorrateiro de colocar ainda mais afetos meus em um trabalho que traz a marca das nossas raízes. Estender nossa linha do tempo, ampliar nosso olhar para a beleza da vida, é isso que ela vem fazer aqui, neste livro. Que seus traços iluminem essas páginas, assim como iluminam nossas memórias. Nota da autora. Nunca tive a pretensão de compartilhar meus textos. Escrevo para desaguar. Para mim, a escrita sempre ocupou um espaço de intimidade, de solidão. Um lugar onde eu posso depositar todos os meus sentimentos, sem ser julgada e sem sentir culpa. Onde eu posso escrever os meus lutos até me curar. Quando consegui transformar uma angústia ou alegria em escrita, compreendi a dimensão de quem sou. Foi como me catalogar. Conheci alguém que até então não parecia existir. O ponto ideal para a afetividade do raciocínio é a felicidade com uma ponta de tristeza, como afirmou o neurocientista Antônio Damasio. E foi assim que compreendi quem eu sou. Era como se eu me olhasse no espelho e visse tantas versões que estavam camufladas entre as minhas infinitas histórias, feitas de felicidades e tristezas. Precisava mostrar para mim mesma o tipo de pessoa que eu havia domesticado aqui dentro, a partir do que vivi. Olhando para dentro, consegui entender o lado de fora. Tive a sensação de tocar o divino, de voltar para casa. Porque, como acredita o psicanalista Christian Dunker, a forma como a gente fala do que a gente sofre, muda o que a gente sofre. E nessa escrita de descoberta, precisei aceitar que tudo isso poderia ser maior do que meu pequeno universo particular. Porque toda vez que leio um poema ou um texto que me toca, é como se eu ganhasse mais espaço dentro de mim. Algo se amplia, cresce, dá uma sensação de liberdade, acesso a uma parte minha que não conhecia antes. Escrevo para existir de um outro jeito e, com isso, resistir ao modo que conheço da minha existência. A escrita me ensinou a dividir com os outros os afetos que crescem em mim. Escrever é uma forma de transbordar as coisas boas da vida. Foi assim que, de forma modesta, criei uma página para compartilhar pequenos trechos e textos. A arte da narrativa. Me mostrei quase como uma anônima, alguém que ainda se escondia por detrás dos muros para observar o que as pessoas poderiam achar daquilo que descobriu sobre si mesma. Mas acabei tendo a consciência de que essa questão não era sobre mim. Pelos mais diversos relatos das pessoas que me leram, percebi que dores e alegrias são, sim, universais. O que nos difere uns dos outros é apenas o chão por onde cada um de nós passa. Quando vi que pessoas que nunca cruzaram meu caminho, enraizadas em solos que desconheço, conseguiam enxergar suas vidas através do meu espelho, me dei conta de que as histórias não eram minhas, eram coletivas. E eu não poderia guardar só para mim algo que pertence a todos nós. Como disse Mário Sérgio Cortella, afeto e conhecimento são duas coisas que, se você guardar, você perde. Foi por isso que este livro nasceu, para continuar fazendo as pessoas redescobrirem sua própria humanidade através dos afetos contidos aqui. E se ele chegou até você, talvez signifique que o propósito foi cumprido.